Não, ontem não foi, daqui a pouco, que hora? 10 horas, mesmo horário. Ah, mesmo horário. Domênico Gato, cheguei a uma conclusão, viu? Qual a conclusão? Deus é brasileiro mesmo. Mandou a chuva pro Brasil escapar do cachete que ia tomar, mas hoje não vai escapar, não, velho. Hoje tem jogo. E a CBF mandou foi a chuva. A CBF você tentou gosta antecipar de... o jogo aí pra parte da tarde, Domênico Gato. Pra que não houvesse torcida. A CBF não foi besta, né? Mas aí a própria Conmebol falou que o jogo tem que ser realizado no mesmo horário que seria realizado ontem. Eles queriam 16 horas, né, mano? É. A Globo e a CBF queriam o jogo às 16 horas. 16 horas. O jogo de sexta-feira, 16 horas. Eles queriam por esse horário porque seria mais interessante, possivelmente. A galera ia estar trabalhando ainda. É porque para a Globo é melhor, eles não para a novela, essas coisas. Não, mas fora isso, Domênico, o fator técnico também para o Brasil seria melhor. Ah, vai ser depois da novela. O que eles fizeram ontem? Hoje eu vi um imbecil. Ouvi um imbecil dizer que a Argentina adiou o jogo para recuperar os jogadores. O que eles fizeram ontem durante o jogo? É brincadeira. Eu não tava vendo. Não, choveu muito. Eles lá, passaram né? filme. Não, choveu. Passaram filme, lá mandaram filme. Fala, velho. A Globo mandou um filme. Não, do nada. Por que que ficou? Por que que ficou só um jogador da Argentina no campo lá? Não sei, acho que ele devia estar procurando alguma coisa. Olha aí, André Plihal, seja bem-vindo. Opa, cola. Quem? André Plihal. Não, é Plihal, é o França, o Daniel França. Ah, o Dandan. Categoria de base. A parte, né, Kleber Dandan, né, lembra dele? Faz parte, Dandan, é onda, onda. Tá. Bom, é isso aí, né, senhor? Então, o jogo marcado para as 10 horas. 10 da noite. Exatamente. Certo? Achei bacana, né, hoje. Não, pelo menos tem alguma coisa para ver na TV. Já eu não, eu vou vai trabalhar, né? Lógico. Começar com quem? Hoje estarei na Over. Onde você estará? Overnight. Começa com a Fórmula 1, seu Bento. Vai? Vai? Começa com a Fórmula 1. Ainda existe isso. Vamos lá, seu Bento, com quem? Tricolor. Vamos lá, Tricolor. Tricolor? Cadê o... Cadê? Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo. Cadê a rapaziada? Cadê a rapaziada? Tá atrasado, meu. Tricolor. Não sei. É Sombra. Não sei. Não me Mota. Eu estou aqui, RG. Só o Guinaldinho? Estou aqui. Aí, ó. Motinha defendida, mano. Muito bem a torcida do São Paulo. Ô, mano, estou aqui como São Paulina. Você? Ele não é a Shakira, mas está aqui. Estou mas você aqui. Não é botafoguense, então, velho? Não, é aqui... Lá no Rio. Eu estou chateado que a minha seleção perdeu ontem. Pera, você tá o quê? Perdeu de 12 a 0. Ô, rapazinho. Putão, oi, você tá chateado ou chateada? Chateada, hashtag. Mas por que chateada? Porque estou chateado no feminino. Mas eu não sou, não. Você está equivocado. Não sei. Você que tá falando. Não atrapalhe as manchetes do meu time. Vamos lá. Vai. Quem você gostaria de técnico? Eu gostaria do Autori, porque ele, dentre esses, é o mais bonito. E o Cuca? O Cuca eu achei ele bem bobinho, bem calmo, não gosto. E o Sampaoli lá, do Chile? Eu gosto de baixinhos. Gosta, cara. São fortes, são gostosos e rápidos. Enfim, esses são os sonhos do São Paulo, né? Esses são os três nomes que ficam circulando. Eu acho que o Cuca vai indo bem. O Cuca indo bem. É importante, Cuca. O futebol é um esporte coletivo terrestre. Vamos voltar ao clube que eu fui campeão em 2005, é importante. Se bem que eu acho que o Luxemburgo, porque eu gosto de homem rico, viu? Igual Luxemburgo não, tá. De treinador rico. Não sei se ele tá tão rico assim, ele tava devendo uma grana lá pro negócio do pôquer lá, né? Tá. Se ele continua mais rico. Eu só quero dizer que você me respeita. Continua rico, não? Isso aí é muito rico. Eu tenho dinheiro pra comprar essa rádio, você quiser. Você tem dinheiro pra comprar rádio? Eu tenho dinheiro pra comprar. Não só essa rádio, como qualquer rádio de São Paulo. Deixa eu falar um negócio pra você. Tô melhorando. Eu trabalharia na sua rádio? Com certeza, você é muito bom. Ele deve estar recebendo de uns três clubes ao mesmo tempo ainda. É? Ainda? Essas decisões que ele faz. Flamengo, com certeza. Isso é verdade. É Santos, Palmeiras. Palmeiras não recebeu. Já foi. Palmeiras até 2014 pagava ele. Palmeiras foi, acabou. Também 2015, acabou. Tá fora pra isso, o Luxemburgo tá na China, mãe. Tá na China. Tá. Como é o Luxinha falando mandarim? Só falo de Kuxai Xang, a única coisa chinês que eu falo é hemorroide. Tá agora, gente, desculpa, falar boa noite. Pouquinho. Fala aí, a gente trabalha direitinho. Trabalha. Faz trabalho, se quiser vir para São Paulo. Nada que 2 milhões por mês, a gente não volta. Ah, com dois, volta, duas com dois pau. Não, mas aí não. O Mano mesmo disse que eu sou o melhor técnico do Brasil. Tudo o Mano bem, falou. Não falou, bem. Mano, que eu sou bom pra caramba? Eu acho que você é bom, mas... Também mas agora, Mano, tem que vai chegar pro meu tricolor. Dentre esses... Olha, dos nomes aí que a diretoria especulou, por exemplo, o Muricy pode ser que aconteça, mas eu acho difícil. Porque eu ouvi um papo que o Muricy poderia ir ou pro Palmeiras, eu ouvi até o Muricy no Palmeiras, Palmeiras? De Porto Alegre, sim. O São Paulo tá atrás aí de alguns treinadores, aí vamos lá, pela ordem lá. Paulo Autuori, é um cara que eu não traria. É um cara que eu acho que hoje tá no Japão aí, se eu não me engano ele tá por lá. Acho que não, tá parado, mano. Tá não, mas acho que ele tá, se eu não me engano, acho que ele tá trabalhando no Japão. Eu, você não traria, mano? Hoje não, Domênico Gato. O São Paulo comentou também a possibilidade aí do Leverkusen. Leverkusen é um técnico, Domênico Gato, que hoje pro São Paulo eu acho que não combinaria. Eu gosto do Levir, é um cara que dá boas entrevistas aí, ele fez sucesso aí no Atlético Mineiro. É um cara aí que que manja de futebol também, mas eu acho que não é o treinador que o São Paulo precisa hoje. Mas ele vai sair do Atlético, o Cuca, então, a diretoria do Atlético Mineiro lá não tá morrendo de amores por ele, não. Ele gosta, tá certo? Parte da diretoria gosta do trabalho do Liverpool e ele gosta do Atlético Mineiro. Só que parece que aquele Daniel Nepomuceno lá não tá morrendo de amores por ele, principalmente pela campanha que ele fez aí com o Atlético nesse Campeonato Brasileiro. Ele achou que poderia ter brigado um pouco mais pelo título. Com relação, por exemplo, ao Cuca, eu acho que hoje seria o treinador mais adequado para o São Paulo, só que Domenico Gatto é um cara que hoje tem um salário de $1 milhão por mês, certo, e já praticamente descartou a volta para o Brasil nesse exato momento. Eu, se fosse diretor do São Paulo hoje, Domenico Gatto, eu não... Agora eu vou falar sério, porque o Sombra não está aqui, o Mota também não. O torcedor de São Paulo que está ouvindo o programa agora... Merece respeito. Ele quer ouvir uma informação séria. Boa. Eu, se fosse hoje da diretoria do São Paulo, Domenico, eu traria o Falcão. Quê? O Falcão. O Falcão ou o Leonardo. Porque são, são técnicos do Portuga. Que além de conhecerem, não, acho que dá sim. Tem o Falcão, perfil do São Paulo. O Falcão é entendedor de futebol, é um cara que se porta bem, tá certo? Ele é um treinador que agrada muito a diretoria do São Paulo, é um cara interessado em números e coisas do tipo. Assim como o Leonardo também. Que é um cara também que segue a linha do Falcão. O Leonardo onde tá? Leonardo hoje tá parado. Parado? Ele tá parado. Nada. Mas é um cara, Domenico Gatto, que já teve a sua experiência como diretor. É um já cara foi que já jogador, teve a sua experiência, né, como jogador. Do São Paulo, e é um cara, né, que já teve a sua experiência como treinador também. Eu, particularmente, se tivesse que optar aí pra trazer nesse exato momento, dentro da realidade. São mais baratos? Eu acho que Leonardo e Falcão seriam as opções mais viáveis. Você acha que são mais baratos? Não. Do que o Cuca? Não. Qualquer um mais barato. Não. Que o Cuca, são os mais baratos desses todos que estão se comentando? É questão de conversar, Domenico, mas eu acho que é viável, porque se o Sport tem condições de ter o Falcão, o São Paulo também teria. Sim, com certeza. E o Leonardo é um cara que agora está movendo uma ação aí contra o Paris Saint-Germain. É uma grana boa lá, porque ele acabou exigindo alguma coisa lá também com relação aos direitos que ele tem. Aí, segundo ele tem para receber ainda. Mas é um cara que hoje, Domenico, está parado. E pela história que ele tem no São Paulo, acho que seria interessante até para o próprio Leonardo assumir o São Paulo. Ô, Dodô, eu respeito muito a opinião do Mano, principalmente com respeito ao Leonardo. Agora, quanto ao Falcão, vou explicar por que eu me espantei. Falcão, em 1992, quando ele assumiu a Seleção Brasileira, 93, 92, ele assumiu, ele estreou perdendo de 3-0 da Espanha. O Veloso era o goleiro. Durou muito, né? E aí falava assim, nossa, é uma grande revelação como técnico é Falcão. Ele é uma grande promessa, vamos ver o Falcão. 1992, 93. Nós estamos em 2015... E o Falcão nunca realizou nenhum trabalho de expressão. Ele pegou o Sport, pensou, nossa, o Sport. Ele não foi Sport, campeão pelo Bahia? O Sport, não. Talvez campeão baiano. Sim. Vou dizer o seguinte, talvez, não tenho certeza. Acho que foi. Porque o campeonato baiano ganha o Bahia, ganha a vitória. O Falcão, ele pegou esse time do Sport Recife aí, montado, que não foi ele, foi Eduardo Batista. Ele conseguiu ser eliminado pelo Huracán tomando 3-0. O Huracán é um time na Argentina que é menor que a portuguesa aqui em São Paulo. Ah. Então, Paulo era Falcão, é aquela grande promessa. É um cara que se veste bem, fala bem, entende bem, mas uma coisa é ele ter a teoria da coisa. Na prática, Falcão nunca fez trabalho nenhum. Ele é promessa desde 1990. Ele tá indo muito bem. Aproveitamento dele no esporte, se você parar pra analisar, no esporte, mas o esporte tá caindo até a chegada dele. Veio aqui, tomou 3-0 do São Paulo. O Batista lá... 12 jogos sem ganhar, né? Então, o Batista lá tinha saído do esporte, ele foi pro Rio de Janeiro. O Falcão chegou, Domenico Gatto, e o aproveitamento do esporte melhorou. O esporte tinha caído muito no Campeonato Brasileiro. Tava muito lá atrás. O Falcão conseguiu resgatar esse elenco do esporte, que não é a oitava maravilha do mundo. Não, mas tá jogando. Tem jogadores ali como o André, como o Marlone, como o Diego Souza, o Samuel Xavier, o Danilo Fernandes, que pegou bem durante o Campeonato Brasileiro. Mas o elenco do esporte, Domenico, é surpreendente sim a posição que o esporte se encontra na tabela. Porque se você abrir a tabela do Campeonato Brasileiro hoje, você vai ver lá, por exemplo, o Sport, Domenico, ele tá à frente aí do Palmeiras, ele tá à frente do Cruzeiro, ele tá à frente do Flamengo, ele tá à frente do Fluminense, ele tá à frente aí do Vasco. Ou seja, você tem alguns times tradicionais do futebol brasileiro, e você não pode negar, Portuga, que essa campanha que o Sport tá fazendo aqui, inclusive almejando aí do G4, por mais difícil que possa parecer, o Sport ainda tem chance. Tá quantos pontos? O Sport tá com 52, tá 2 pontos do G4. Mas aí que tá então, dois pontos do G4. Então não é isso tudo. Mas o que eu... Pois é. Então não dá pra chegar aqui e tentar desqualificar o trabalho que o próprio Falcão tem feito. Ô, mana, o Sport tem feito. Mas eu só pra complementar. Mano, não foi. Deixa a portuguesa concluir, depois eu quero falar uma coisa. Como eu falei, ô querido Aguinaldinho, é o seguinte. O que eu digo é que quem montou, quem fez todo esse time do esporte que você tá falando, que eu, particularmente, eu não gosto, mas respeito quem gosta, e contra números não argumento, você tem razão, o campeonato é tão ruim que tá todo mundo muito bolado, quem montou o time, quem faz o time jogar, quem fez, foi o treinador antecessor. O Falcão... O Eduardo Batista, Portugal, tem... mesmo com ele, o Sport teve um declínio no campeonato. Sim, depois... Tanto é que quando o Sport saiu do G4, você mesmo ironizou e falou, tá vendo? Mas, mano, que não vai chegar no lugar não. Eu vou te falar uma coisa. Mas agora tem chance. Quando tem uma mudança de treinador, dá um ganho. Eu acho, acompanho os trabalhos do Falcão e vocês peguem e analisem. Desde 1992, ele é uma grande promessa. Só lembrando vocês aí que... Só lembrando vocês aí que os dois times que estavam numa pegada boa, tiveram uma caída e depois retomaram, foram Sport e Ponte Preta, só para lembrar. E outra, se eu sou São Paulo, eu levo o Levi. Já foi campeão no São Paulo, né? Já passou pelo São Paulo, foi campeão lá pelo São Paulo, né? Tá numa boa pegada aí com o Atlético, tem um handicap bom. Eu, sincero e honestamente, se tivesse que optar entre Levi e Falcão, mas seria o Levi assim. Eu também acho que eu tô com RG. Deixando eu queria perguntar pra vocês, Domênica, RG. Domênica não, ao respeito. Mana. Abraço, Ronaldinho. André Pirral. Domênico. Que Pirral. E Dona Benta. O seu Benta hoje tá parecendo o Zangief do Street Fighter. Zangief. Daqui a pouco ele vai dar um pilão. Ô, Mana. Por que esses meninos não dão uma chance para Milton Cruz há tanto tempo que a menina está lá? Eu não quero. Efetiva, essa menina, ele não é quem não quer. Ele sabe que não vai ser, então ele fala que não quer. Essa que é a verdade. Eu já defendi o Milton Cruz em algumas oportunidades aí, mas o próprio Milton Cruz, quando perguntado a respeito disso, ele disse que ele não quer. Mas ele não sabe que não vai ser, menino. Mas no final do ano, possivelmente, eu acho que o Milton Cruz nem permanece no São Paulo. Porque o Gustavo chegou lá fazendo uma limpa. E tem muita gente dentro do São Paulo, do próprio São Paulo, que já questiona o Milton Cruz. Então todo mundo fala, Milton Cruz é um cara que já tá há muito tempo, a gente tá falando de reformulação passa por trocar todo mundo. Tem gente que defende essa tese. E não nos esqueçamos aí que o próprio Osório já fez um convite de trabalho pro Milton Cruz para que ele possa ir até o México. E o Milton Cruz naquela oportunidade, ele balançou, ele ficou no São Paulo, porque ele sabia que seria importante a presença dele no São Paulo. Mas o Milton Cruz, ele ficou realmente aí balançado com essa proposta que o Osório fez na oportunidade. E pode ser que ano que vem o Milton Cruz vá trabalhar com o Osório na seleção mexicana. Eu tenho uma informação que ano que vem Milton Cruz vai pro Vasco para passar a ser chamado de Milton Cruz de Malta. Ele vai jogar a Série B lá também. Ele deu uma entrevista hoje ratificando que não quer ser técnico. Ele não quer, mas também não quer perder o cargo, né? Lógico, ele quer tocar na banda. Ele não quer ser o vocalista, mas tocar um boom, você quer melhor que isso? Não tem cobrança, ganharia. É bom esse cargo aí. Nada melhor do que perguntar também pro Sombra, que acabou de chegar. E o perguntar que ele acha? Não, estava defendendo a gente aqui, viu, Sombra? Falando sobre treinadores. Treinador, possível treinador. Não, você não queria, São Paulo? Palmeiras, fica tranquilo. Não, menino, a gente estava defendendo o nosso São Paulo. E a pergunta foi se ficasse, né, entre Falcão... E o Leverkusen, quem você escolheria? Não sei. Difícil. O Levir, eu acho que ele... Não. O Leonardo também. O Leonardo também. Ali, o Levir tem um currículo melhor, né? Se você for falar de currículo, o Leonardo tem grife. O Falcão. E o Falcão é... Sempre eterna promessa. Mais grife sempre também. Também é uma questão mais que de grife. Né? Só que é o seguinte, eterna cara. Mas nada que pode dar certo também. Sabe o que acontece, Domênico? Tá, e esses caras vão ter quem pra treinar? Como que eu vou julgar o que o cara pode fazer mas é o que tá aí, né? Sem saber o que ele vai ter pra treinar, né? Contrata o cozinheiro, mas não tem ingrediente pro cara trabalhar. Pois é, mas diante da dificuldade e de só ter o ovo pra fazer um belo omelete, com quem você fica? Mas, ô Sombra, na boa, dependendo do treinador que você traz, mesmo não tendo dinheiro, o treinador, ele chama o jogador. Treinador chama jogador. Mas por exemplo, você pega o Leonardo. O Leonardo é um cara que não vai chegar. Eu não vejo, por exemplo, um Leonardo vindo treinar o São Paulo. Não que não goste, ele tem uma identificação com o São Paulo. Ganhou muita coisa no São Paulo. Mas eu não vejo ele chegando aqui e tendo que trabalhar com orçamentos limitados, entendeu? Já, por exemplo, Falcão, Leverkusen, já seria uma outra história. Já são técnicos que estão mais adaptados ao mercado nacional. Compreende como que são as coisas. O Leonardo tá comendo lá foie gras, bicho. Ele vai, ele chegar... Ele nem mora aqui, né? Ele nem mora aqui, tá com a vida lá. Cara, vem com mentalidade europeia, meu, você traz toda uma coisa... Nem perguntaram se ele quer voltar pra cá. Também. Eu também duvido que queira. A gente imagina, ele é casado com uma jornalista. Ele tá muitos anos lá. Ele é casado com uma jornalista, se eu não me engano, francesa. É um sujeito educado. Você entendeu? Sujeito... Ué, o Portuga fala é um sujeito educado com o sentido de querer não, ironizar não tô o ironizando, cidadão. Não, não, é um sujeito educado, sabe por quê? Porque é o seguinte, gente. O futebol brasileiro, o Osório tentou implantar uma coisa diferente. Eu não tô zoando, não, tô sendo realista. Quando o cara é muito educado, isso até o Tite sofre. Eu não sei se ele é educado. O Tite, não, é, pelas entrevistas a gente pode ver. O Tite chegou aqui, tinha em repórter que falava assim: nossa, as coletivas do Tite são chatas. Tá certo de sofrer preconceito. O Tite é chato, ele precisou mostrar com competência. Eu tive que falar Camões pra me respeitar. Então, mas o que o torcedor de São Paulo tava comentando muito nas mídias sociais é a história do Sampaoli, porque pintou uma probabilidade do Sampaoli largar a seleção chilena. É, ele tá bem lá. Não, mas é devido à eleição na Confederação Chilena. Exatamente. Eu não sei se é algum tipo de incompatibilidade, mas isso também acho que é um outro, se for algum sonho aí dos dirigentes de São Paulo, eu acho que é mais uma utopia, porque também não vejo esses caras que têm grande destaque no cenário sul-americano vindo dirigir o São Paulo. E o São Paulo se adequando às necessidades desses caras. Esses caras vêm, eles vão trazer uma puta renca de nego pra trabalhar, vai querer comandar cutia pra cima, entendeu? O que é lógico, você vai. Eu acho que um grande trabalho tem que ser feito desde a base, seguindo os moldes daquilo que você quer no futebol de cima, né? A molecada embaixo já seguindo toda a ideologia, a filosofia de trabalho até o profissional. E esse tipo de técnico é técnico que chama muita atenção. Então, a primeira berlinda que aparecer aqui, a primeira proposta de qualquer seleção, seleção dos Emirados Árabes, aí seleção da Colômbia, seleção dos Estados Unidos, eles vão focando nesse Sampaoli, é no Osório, é nesse nível de técnico, os caras focam direto. E aí, primeira proposta que pintar, primeiro buchicho negativo aí que acontecer, primeira crise, primeira sequência de duas derrotas e um empate, nego fala, ah, você quer saber, bicho, vou embora. Não adianta, no Brasil é muito complicado, não é levado a sério o negócio. E esse tipo de técnico não dura aqui. Aliás, eu não perderia nem tempo de buscar, porque ele já sabe o que vai acontecer. O cara toma três derrotas, recebe mensagem, SMS, conselheiro enchendo o saco. É melhor ter deixado o Dorival, hein? É torcedor dentro de CT, jogando coisa. O cara fala, o quê? O quê? Primeira proposta de seleção que pintar pra jogar a Copa do Mundo, o cara vai embora. O cara vai embora. É só, porque né? Ele está certo, né? O cara vai embora. Ele não deixou o Dorival, né? Mas o Doriva também foi uma vítima da situação. Mas parece indecisão. Já entrou saindo. O Doriva já entrou saindo. Azedão, fala do teu time, Azedão. RG, não me banaliza, mas, não. Mais currículo pro por o André Pirral sabe das coisas, isso. Quem? O André Pirral ali, ó. O André Pirral? Não, mas não é o Pirral. É o irmão dele. Doriva, é primo. É primo próximo. Já falou do Santos, Azedão? É agora. Agora? Acho bom, vamos falar de futebol um pouco. Ficaram bravo lá, hein, Gil, pessoal, hein, com a notícia que vazou do interesse do Ganso. Tô falando. Né? E é verdade, o presidente fala aos quatro cantos e fica bravo, cara. Isso mostra. Você não fala que tá na final da Copa do Brasil, em quarto. Porque tá jogando polêmica. Isso aí todo mundo já sabe. Se ferrava. Isso aí todo mundo já sabe. Então, Gil, então o interesse então é verdadeiro em cima do Ganso. E ficaram bravo lá, olha, não podia ter vazado informação. Quer coisa... saber, seu Ben? Tu vai virar porra nenhuma. Tu vai virar nada. Não vai. Esquece. Tô nervoso agora, RG, calma. Não, não. Tô colocando porque não vai dar, cara. Não, com que condições o Ganso vai chegar na Vila Belmiro? Não tem a mínima condição disso. Nossa, esquece. O Ganso hoje, penso que não tem a mínima condição. Ele não aquece o Neto Berola hoje. Olha, tem muita gente aí cansado desse assunto, viu? Tá cansando. Vocês estão deturpando aí o futebol do Ganso. O Ganso é um jogador de qualidade. Leva pro Parque São Jorge. Olha, eu gostaria assim, porque estão cogitando a hipótese aí, talvez, aí do Corinthians perder ou o Renato Augusto ou o Jadson ano que vem. O Ganso seria um jogador de qualidade. Você não concorda? Você gostaria do Ganso ou você acha que é um jogador morto? Não, porque eu acho que hoje o Ganso... É como se fosse uma BMW andando na terra. Quando perguntou, respondeu. Não combina. Não, mas assim, ele vai dar informação dele. Ele pergunta e responde. Ô, bicho, mas brincadeira! Ele, não, só pra concluir meu ponto de vista, mas ele vai dar a opinião dele. Se ele quiser discordar, ele pode ficar à vontade. Sim, mas eu penso que o Ganso hoje é um carro de luxo andando na terra, velho. Num terreno acidentado, cheio de buraco. pedregulho, não combina, velho, não combina. Eu acho que é diferente. Se o Ganso, ó, se o Ganso, velho, se o Ganso tiver inserido num contexto favorável ali, como é o caso, por exemplo, do Corinthians, do Atlético Mineiro, do próprio Santos, esquece aí a briga que ele tem com a torcida, RG. O Ganso nesse time do Santos, eu não vou esquecer, eu já falei aqui, porra. Não, mas calma, calma, entenda. O Ganso hoje, no lugar do Lucas Lima, se você falar, mas você vai comparar o Lucas Lima com o Ganso, claro que o Lucas Lima tá à frente. Lucas Lima hoje é mais jogador que o Ganso, é mais participativo e tudo mais. Mais jovem. Mas o Ganso, dentro desse time do Santos montadinho do jeito que tá, eu acho que é uma boa opção, sim. Você já colocou, já deu essa opinião. Eu particularmente não concordo com isso. Não? Não, eu acho que ele não tem o perfil do Corinthians. E ainda, apesar do Sombra pode falar, ele gosta do Ganso lá no São Paulo, mas eu acho que ele ainda não conseguiu uma estabilidade. Joga, tem jogo que ele joga, tem jogo que ele... E aí eu acho que isso no Corinthians é problemático. Bom, já tá definido. É manchete do Santos, o velho falou, não quer e pronto. Não tem, né? Vamos, que mais do para Santos? Que papo gosto, não gosto, nada. Não gosto. Vocês não tem nada, quer cortar. Vai falar do Corinthians, então. Podemos ir. É o que dá audiência. Ah, mas daqui a pouquinho, dá audiência assim como tantos outros. Não, mas não coisa mais. Porque aqui é Corinthians. Vê a cota que paga um pra Globo, tá vendo? Vê a cota da Globo lá. Não vai entrar nessa discussãozinha boba, não. É, porque não tem pra você. Que é 110 milhões, velho. Ô, Narigudo, fala da Esser, Narigudo. Olha só, amigo. Vocês sabem que eu sou o GPS Man. Eu conheço essa cidade inteira com a palma da minha mão. Ninguém conhece São Paulo melhor que eu. Agora, você sabe quem também entende muito de localização? A Esser, né? Os empreendimentos da Esser estão sempre perto das grandes avenidas e de estações do metrô. E todo mundo faz questão de ter metrô por perto, né? Não, lógico. Você morar hoje em dia numa cidade igual São Paulo, você ter o privilégio de morar perto de uma estação de metrô, rapaz, isso aí... adianta metade da tua vida. Olha, a Esser, ela tem excelentes oportunidades para quem quer investir em imóveis comerciais com toda a estrutura e uma arquitetura inovadora para empresas de diversos tamanhos. Então, você quer abrir teu escritório, teu consultório, né? Se é advogado, está querendo abrir teu primeiro escritório, se é dentista, médico, enfim. Para o que você quer abrir o seu negócio, uma localização privilegiada, a Esser tem. E tudo com fácil acesso para seus clientes e funcionários. Presta atenção, você precisa conhecer o Metrô Office Mall em Santo Amaro, o Design Office Tower na Barra Funda, o Attitude Office no Pacaembu e o Bela Augusta, que fica aqui pertinho, entre a Rua Augusta e a Bela Sintra. Então você pode ligar agora mesmo, 3066-0900, 3066-0900. E eu vou te falar, as pessoas falam, crise, hora boa para comprar, hora boa, vai lá, negocia, compra bem, agora é hora. E você também vai querer um Esser, é Esser que eu quero, amigo, Esser, construindo com valor, né? Rafa Horn, é nóis! É isso aí, Rafa, um abraço! Vou dar um toque aí pra vocês, porque a sessão pública Câmara no seu bairro chegou à região da Capela do Socorro. E essa é mais uma chance para você apresentar as necessidades e sugestões para melhorar ainda mais a nossa cidade. Participe, hein? O evento acontecerá amanhã, a partir das 9h30 da manhã, no Céu Cidade Dutra, localizado na Avenida Interlagos, 7.350. Anotou? Atenção, ali na Avenida Interlagos, 7.350. Anote na sua agenda e compareça. Avise seus amigos e vizinhos. Para mais informações, acesse o portal da Câmara Municipal de São Paulo, câmara.sp.gov.br. É a Câmara dos Vereadores de São Paulo indo ao seu encontro por uma cidade melhor. Estádio 97. Spring for me, Corinthians! Coringão, Bento. Tá fechado, não, seu Mickey. Opa, fechado. Agora foi, seu canal tá aberto, tio. O Corinthians, juntamente com o Vasco, né, estão, embora as notícias que saiu, lá são possível briga, né, estão tentando acalmar e as diretorias, toda aquela coisa. E o assunto da semana também, né, mano, foi o name rights. O Andrés tem falado bastante sobre isso. Sim. E tem esperança de que até o final do ano o estádio do Corinthians tem um nome. Você acredita? Isso aí. Já tem, tá querendo. Ah, não, é Arena Corinthians. É, o nome, né? Arena Corinthians. Chama Lulão, hein? Lulão? Podia chamar a sua véia. Luizão, chamar a sua véia. Respeita os caras aí, pelo amor de Deus. Com sua relação véia, a isso aí, ô Bento, primeiro, o negócio do name rights, cara, já é um papo que tá se estendendo aí há 2 anos, né? Porque o Corinthians já tinha divulgado aí que fecharia, tentaria pelo menos fechar um acordo com alguma empresa antes mesmo da Copa do Mundo, para que pudesse já começar a ganhar um dinheiro. Inclusive, usaram até falar, ó, porque quem fechar aqui vai ter o nome exposto aí na Copa do Mundo, já vai ter o nome lá na frente na fachada ali na arena e tudo não mais. Venderam, né? Acabaram não vendendo porque o Brasil acabou entrando num processo de declínio do Domênico Gato, assim como muitos países do mundo. É. A crise bateu e bateu forte, então os investimentos que aconteceriam, muitas empresas tiraram o pé. É, agora cogita-se a hipótese aí de duas empresas aí estarem estampando o nome aí no estádio. Mas eu não fico dando ibope aqui pra essas empresas, porque tem muitas empresas que gostam daquele famoso marketing espontâneo. Ah, pra o nome ser falado. O cara vai lá e coloca no telão numa reunião, fala, então, Corinthians, não sei o que lá, um CEO de uma empresa falando. Aí os caras, pode ser essa empresa, a possível parceira do Corinthians no naming right? Tem a intenção de, né? Aí chega lá, teve um site de encontros que também lançou essa história aí. Sim. Aí todo mundo ficou falando do tal de site de encontros pra patrocinar time. Que beleza. Porque aí você tem aquele famoso marketing direto e o marketing espontâneo. É. E a mídia começa a cair nessa pilha, tanto é que teve uma montadora de carros aí também, Sombra, um tempo atrás, que estampou e até teve uma conversa assim. É, fizeram uma camisa aí, falaram, pode ser que aconteça alguma coisa. Aí pronto. A mídia divulga a camisa e começa a especular o nome da montadora. Então, eu particularmente não fico fazendo isso, não. Eu não fico fazendo propaganda de graça de ninguém. É que existe a possibilidade ainda, segundo o próprio Andrés, de fecharem um acordo esse ano ainda? Eu acho que existe. Falam de uma empresa cervejeira, outros falam de um banco, outros falam de uma montadora automotiva. Mas vamos aguardar, cara. Eu espero que feche, porque esse estádio precisa ser pago, né? Já tá na hora, né, mano? Tá na hora. Não, e precisa muito, né? Porque o jornalista Rodrigo Matos publicou no UOL, né? Um relatório financeiro onde mostra que a Arena Corinthians tem prejuízo de 124 milhões de reais desde a inauguração. É, mas isso reflete-se aí, talvez. Eu gostaria de ouvir aí também a respeito disso aí o Emerson Piovesan, que cuida da parte financeira do clube. 124 milhas? Então, mas aí eu não sei até onde procede isso, Sombra. É claro que o cara deve ter feito uma matéria embasada em números, aí ele deve ter uma documentação. Olha, você quer ler só uns trechinhos? Não, é só para concluir, Sombra, aí você já pode ler alguns trechos da matéria, você vai pensar aí. Mas a Arena esse ano ela tem tido uma renda líquida por partida de mais de 1 milhão. O Corinthians aí, geralmente, no faturamento bruto aí, passa dos 2. Hoje, de receita líquida, o Corinthians ele tem mais de 1 milhão. É, o Corinthians ele também tem explorado bastante o lado comercial da arena, não com relação a shows, porque a própria diretoria do Corinthians diz que show é só dentro de campo, ali, quando o Corinthians joga, entendeu? Mas shows de artistas aí de fora, o Corinthians não precisa. Isso aí não paga a conta. Paga também, paga também. Porque o Corinthians, Sombra, ajuda num pouco, mas não é... Não, mas é que tá, Sombra. O Corinthians hoje, ele tem aí uma receita muito boa, que vem também de eventos corporativos, na parte estrutural da arena. O Corinthians hoje, ele até, segundo o próprio Lúcio Blanco, ele compete com a AMB na parte de eventos. Pra feiras, pra convenções, coisas do tipo. É claro que é pouco, se você parar pra analisar, mas todo o dinheiro que entra é bem-vindo. E o Corinthians, ele vai ter que começar a pagar essa conta novamente aí, repito, a partir do ano que vem, porque o Corinthians, ele, assim como as outras arenas que sediaram a Copa do Mundo, houve um período a mais de carência para o pagamento inicial. O Corinthians já pagou 50 milhões aí referentes à primeira parcela e teria que pagar mais 50 ainda esse ano. Mas o Corinthians aí se beneficiou como as outras arenas também e vai começar a pagar de fato o próprio estádio ano que vem. Mas vindo o name right, Sombra, e pelo menos a cifra inicial que o Corinthians pedia naquela oportunidade, não sei se vai fechar por isso ou não, mas a cifra inicial era de 400 milhões por 20 anos de contrato. Ou seja, 200 milhões a cada 10 anos. Dinheiro expressivo. É um dinheiro também que ajuda bastante. Mas fala aí. Ah, mas quem tá falando aqui que desde que abriu a arena, o prejuízo é de 124 milhões. Porque aí também estão embutidos custos relativos à Copa. Então, mas isso daí não era a prefeitura que ia pagar? Não tem nada. Não é nada. Então, jogaram essa bucha pro Corinthians. Não, você que tá jogando a bucha pro Corinthians. O Corinthians fez uma venda auditoria pra cidade. É. O Corinthians ajudou essa porcaria dessa cidade a sediar uma Copa do Mundo. E a prefeitura vai deixar esse bel pro Corinthians. É. Ninguém isso. pôs um revólver na cabeça. Não. Pois sim. Ninguém pôs. Mas voltaram. A gente até ajudou pra caramba, até que é ferro. Colocaram da seguinte forma. Mas quem quiser conhecer um pouco mais de como está composta essa dívida durante um ano aí, do primeiro ano de arena, né? Que isso aí são dados computados até junho desse ano, né? Que complementaria um ano de existência da arena. Entra aí no UOL, tem aí o blog do Rodrigo Matos e vai entender um pouco de como está composta essa dívida de 124 mil, dívida não, esse déficit de 124 milhões de reais. Você falou do Emerson Piovesan, que é o financeiro do Corinthians. Sim. Ele falou que ainda não viu o relatório, mas sabe da existência do relatório. Sim. Discuti alguns pontos com responsáveis pela arena. Não tenho preocupação agora. Não teve impacto nas finanças do clube neste momento. Temos que discutir como ela afeta a longo prazo, contou o vice-presidente de finanças do Corinthians. Teria como imprimir essa matéria para mim, Bah? Tem. Eu vou pôr numa pasta e vou enfiar embaixo da porta do Haddad lá. Não é verdade, mano. Essa conta é que tem que pagar a prefeitura, tiozão. Eles praticamente, você falou, não puseram revólver na cabeça. Como não? E a fizeram receita, isso. A receita que você fala aqui, mil eventos, etc. e tal, diz que a receita registrada de 47 milhões de reais é praticamente inteira de bilheteria, descontadas as despesas de jogos. Sim. Pois é. Pô, ele quer ganhar um carro e quer encher um tanque. Não, pera lá. Você falou, não puseram um revólver na cabeça. Não puseram. Praticamente mesmo. Fizeram isso com os veículos de comunicação. E não são revólveres. São canhões. Uhum. São canhões. Miraram pro peito do Corinthians, tá certo? Esses canhões chamados mídias. Miraram esses canhões aí chamados de imprensa, tá certo? É. Então você pode colocar sites, respeito, né? Rádios, canais de televisão, internet, todos eles, Orkut. Meio que assim, ó Corinthians, tá no colo de vocês, ou vocês abrigam a Copa do Mundo e fazem uma benfeitoria pra cidade de São Paulo, ou não teremos Copa em São vocês Paulo, toparam, e consequentemente no Brasil. Ainda bem que de todas essas rádios que ele botou aí no cesto, não tem a gente. Ah, mas você defendeu também. Quem é o garoto que gosta? Quem é o garoto que gosta de fazer historinha com relação a isso? Então quer dizer que eu chego pra você, seu Sombra, um Boeing 747 e falo, Sombra, trouxe um Boeing 747 de presente pra você. Tem que comprar. Você... Não, presente. Vou te dar de presente. Aí o senhor não tem a mínima condição de pagar a manutenção da porra desse aparelho. O seguro. De colocar onde tá. A gasolina. Ótimo, RG. Pode me dar sim, eu vou querer. Vai te catar. Pra quem não tem condição? Vai te catar. O senhor tá sendo leviano. Quem não tem condição? Que leviano. Ah, pera lá. Eu gostaria de ouvir da sua boca. Que leviano. Qual parte do pagamento? Escute. Agora eu quero que o senhor fale. Por enquanto, o senhor tem que ficar calado, tá certo? Com relação essa dívida do Corinthians, porque o Corinthians não atrasou uma parcela sequer com relação ao estádio. Quando começar a atrasar, se não pagar, aí o senhor tem que se discutir. Você acha que, não vai atrasar? Você acha que vai pagar bonitinho, direitinho? Peraí, o achar é uma coisa. Agora o senhor se leviando e falar que o Corinthians não tem condições, é outra. Tá provando que não tem. Aonde não tem? Não tem. O Corinthians já pagou a primeira parcela do estádio, sendo que nem precisa. Se já tá com déficit, velho, não tem. Vai ter problema. Vai ter problema. Por enquanto, o próximo vencimento é só na metade do ano que vem. Ótimo. Essa dívida tá lá. É só mês 6 de 2000. Não, mas pera lá. A dívida tá lá. Ó, a próxima fatura ali a vencer, RG, tá lá. Mês 6 de 2016. Até lá o senhor não pode falar nada. É melhor ter a receber no mês 6 de 2016 do que ter a pagar. É lógico. Meu mano, põe o Haddad pra ajudar vocês e daqui a pouco ele vai fazer uma ciclovia no meio do campo. Cuidado. Fala de nós aí, ô seu Bento. E aí, Domênico? Oh, só certo. Lá no Bourbon, hein? Você imagina os caras jogando bola e os caras passando de bicicleta. Não duvida não, hein? O futebol só a partir das 5, porque antes da ciclovia. Fala aí, ó. Só no bem Bourbon lá. Vocês nem deixaram o Dan falar aqui também. Vocês são sem educação. Você falou o tempo todo e foi a gente que não deixou. Você falou o tempo todo. A cota do Corinthians já tinha ele aí. Tem que dividir aí, mano. Divide aí, meu. É que vocês fizeram acusações levianas contra o Corinthians. Então você rebateu e ele observou. A hora das galinhas já foi. Por que a senhora está se manifestando, então? Fala de nós. Por que a senhora se manifestou? Antes disso, eu queria agradecer em nome do Bourbon Hotel, né? Não ver mais do Bourbon, deve só ter o Rizoli. Eu que vendei o Bourbon Hotel. Sai daqui, está na China. Parmeira tá lá. Ah, foi todo mundo parar? Foi todo mundo. Hã? Parece que o Cleiton... Pode falar aí, vó. O Cleiton Xavier não foi. Mas nem tá jogando. Mas também nem tá jogando. Ele não joga, não vai nem pra lá. Aí não dá também, né? Tá com furunco, fala a verdade. É um jogador com furunco. Eu queria entender o Cleiton Xavier faz no Parmeira também. Porque ele não joga, não vai no Bourbon, tá fazendo o quê, velho? Na balada mas o Cleiton, quando chegou. Eu não sei onde ele tá, então. O Cleiton chegou pra... Vou te explicar. O Cleiton chegou pra substituir quem? Valdívia. Enfim. Pronto, tá substituindo. Avisa bem, né? Exatamente. Olha, o Domérico, mas ele veio pra substituir o Valdívia, tá substituindo. Essa foi boa. Lá no departamento médico. Essa foi boa, velho. Mas é verdade, velho. Substituiu a altura. Eu sei que é brincadeira, a altura. Altura. Não é brincadeira, não. Acho que tá até mais, hein. Não, ele não foi mesmo, Jojo. O Mano sabe, né, mano? Mas, mas o Cleiton Xavier parece que ele ficou aqui em São Paulo, Domênico Gato, para fazer alguns exames, mas parece que ele iria hoje à tarde para lá. Então, tá, mas olha, o Domênico, quem tá de volta é o Arouca. Certeza, quarta-feira que vem, contra o Atlético Paranaense, Arouca estará em campo. Às 21 horas. É, 21 lá, horas. Lá. Lá na Arena da Rebaixada lá. Arena da. É, e é isso aí, Domênico. Walter Gordinho. Aí é difícil, hein? Tranquilo. Jogo difícil, lá, mas vamos lá. Já vai ser os pauzinhos pro ano que vem, né? Comentou do Jean, já do Fernando Bob. É. Parece que é o jogador tá mais próximos aí, né? Fernando Bob é uma brisa, hein? O Bob não é pro Corinthians? Ia. Mas tá bem encaminhado. É. Agora, e essa história aí, ô Jojo? No caso de título da Copa Brasileira? Ah. O do Brasil. É, os jogadores vão ganhar dividido 5 milhões. 5 milhões. É mesmo? Sim. Ah, então tem que ganhar, hein? Ah. É um incentivo, né? Mas isso é verdade mesmo? Ah, foi o papo que eu fiquei sabendo, não sei se... Olha, assim, mas eu vou falar... Olha, O menino já ganha tanto por mês, Jojo, ganha em dia, tem todos os apartamentos, tá dando mais... Não reclama, mas eu sempre deixa os caras lá. Não reclama. É legal, quando pinga uma grana assim, os caras correm, velho. O ser humano é ganancioso. Ganancioso, ó o mano falando. É ganancioso. Se tem, é melhor. Melhor ter lá do que não ter. Quando vai jogar a Copa do Mundo Emirados Árabes, o Sheik chega nos caras e fala assim, ó, se vocês ganharem a Copa, eu vou dar uns 80 mil. O Palmeiras não tem. Aí os caras ficam desesperados pra ganhar. Muito bem. Ô, o cara quer ganhar. Qual é a chance do Palmeiras, Domênico Gato? Perder o primeiro jogo de pouco ou empatar? Agora o... Sim. Agora se perde dois pra cima, lascou. Mas quem disse? Pode até ganhar lá, ué. Tem condição de ganhar do Santos. Deixa eu falar, gente. Mas pode perder também, tem tudo pode acontecer. O João tá concluindo. O João lá do Fluminense parece que não vem mais, viu? Tem o Jean? Jogador? O volante. Por quê? Tava dando. Parece que não acertou o dinheiro para mim. O Jean é bom jogador, não é ruim? Tava... Que era do São Paulo. Foi, esse cara se ofereceu pro Corinthians, vocês viram? O Jean? Então, parece que é que gostaria... o tapetinho. Ele falou que ele gostaria se saísse do Fluminense. De jogar no Corinthians aí por causa do Tite. Mas, mano, não era. O Jean foi bem no São Paulo? Não foi, não. Não. Ele teve momentos. Teve uns picos do São Paulo, né? Colocou ele pra jogar lateral direito. Não, chegou a ser campeão brasileiro em 2008, né? Não é ruim. Mas não dá pra dizer. Esse que é o problema. Não, é ruim, é complicado. Não, ele não é um jogador. Ele não é campeão. É um jogador de razoável. Médio. Olha, eu sou muito rígido nas minhas notas. 5-6. É que pra mim, tem muito nego aí. Aí você fala, então bom quem, por exemplo? Tem muito nego que tá no São Paulo, pra mim é nota 1, 2. A nota do Amaral, qual que é? Não, Amaral é 3. O Amaral não mostrou nada. Domênico. Hoje é nota 2. Só uma coisa, Português. Eu acho que já vai vir o Fernando Bob aí, entendeu? Bob. Daqui a pouco é muito volante. Mas, vocês, o Jean é o cara assim. Ele nunca vai ser o melhor em campo, mas ele nunca vai ser o pior. Olha. Ele é um cara regular que faz a dele, ele cumpre bem a função dele. Nota 5, não adianta a gente debater a nota do jogador. O que vale é o Domênico dizendo se é bom ou não. Vai, Domênico, você acha? Se eu tivesse que contratar, não contrataria. Não. Não, é isso. Então, pronto. Se eu não mando. O Jão? Eu não queria. Não queria. Eu acho que já tem Jão? Muito já. Jão, pra que Jão? Daqui a pouco eu boto o Gabriel. O Palmeiras tem que ter jogador nota acima de 6. Para. E outra coisa, Jojo. Se a nota é 5 e 6 é fraco, é ruim. O Matheus Salles daqui a pouco vai ser emprestado pro Jão. Ó, esse jogador é o Matheus Salles do Palmeiras aí, na base? É melhor que Jean, para. Por que você fica pagando pau pros outros, velho? Mas 5, 6 foi eu que falei, no meu parâmetro. Não, mas é o meu parâmetro também. Pra mim é até menos. Pra mim você deu 6 é muito. Pra mim é 5. Agora, fora o Gabriel lá do Palmeiras... Que é como volante de marcação, é bom volante de marcação. O Arouca. É, e o Arouca, você entendeu? O resto que tem lá também não é melhor que o Jean. O Thiago Prantos é bom jogador. É Sombra, eu não sei se é melhor, mas pior não é. Então, por exemplo, você pega esse Thiago Salles. Ah, o Amaral pior. O Matheus Salles. Não, Amaral pode ser. O Giroto pior. Mas o Palmeiras tem o Matheus Salles lá. Pra mim, o Matheus Salles é melhor que o Jean. Vamos falar assim, ele pode não ser, nossa, que primor de jogador. Agora. Mas é melhor, é melhor. Mas é que é garoto e é do Palmeiras. O Jean é do Palmeiras. O Jean, Domênico, ele sabe chutar uma bola de longa e média distância. Quanto vai custar o Jean? Sabe, é aí que tá o Flamengo. É o custo-benefício, tem razão. Agora, hoje o Jean é melhor que ele. Mas, gente, o Jean é um jogador que sabe dar um passe. Ele não é cabeça de bagre, ele sabe chutar no gol. Ele não é um craque, mas ele é um bom jogador. Chutar de longe, que de perto... Deixa lá pro Flamengo. Ele faz gol no Palmeiras todo jogo. Tô começando a achar que ele é muito importante. Olha a discussão. Em cima não do é cara, isso, gente. É o que eu tô dizendo pra vocês. É um jogador regular, não é gênio, mas também não é burro. E, médio. Eu queria agradecer a TV Palmeira que hoje saiu a matéria com o Rude? É mesmo? Só que eles escreveram com I, mas tudo bem. Mas é com I. Ô, TV Palmeira. Peixe, é Rude com Y. Não, agradeço, virou peixe lá, gente. Até a carteirinha lá, o cartão de visita. Eu gravou faz tempo. Demorou, mas. Vovó, avisa o Impretzel. Aviso aí, Pretzel. Oi, Pretzel, boa noite. Tudo bem, Pretzel? Claro. Olha, O semana que vem vem um tal de jornalista, um tal de Alexandre que imita você. É, tá certo, né? É um tal de Alexandre Pretzel que vem aí. Ah, vai vir o e diz original? Que, diz que imita o tal do nosso Pretzel tá aqui. É tudo isso porque eu dei uma matéria ontem no meu Twitter dizendo que se o jogo não fosse ontem, seria hoje ou em qualquer outra data, né? E você vai falar do curso aqui no estádio? É, se você perguntar, vai ter que falar, né? É, mas o Alexandre Pretzel, o jornalista, extremamente conhecido, não precisamos apresentar. Estará aqui, provavelmente, semana que vem, ficou de confirmar o dia, legal. Estará aqui fazendo Estádio 97. Que legal. Tá bom? Isso é uma homenagem, meu. Isso é legal, show de bola. Muito bem, e o pessoal tá louco pra ouvir uma dupla de noticiaristas e jornalistas aqui. Pretzel e Pretzel. E só notícias atualizadas. Não, é só as melhores fontes, né? As melhores fontes. Você vai dizer pra ele quais são suas fontes? Ah, ele deve ter as dele, né? Mas eu posso falar, porque as fontes só falam comigo, né? Quem te passou essa história de Sampaoli aí no Tricolor? A Juraci. Quem é a Juraci? A Juraci, ela fica vendendo amendoim torrado ali, ali no Panambi. No Panambi? E chega às 6 da tarde e trava, né? Ah, entendi. E ela fica lá vendendo e ela ouviu. Era no trânsito, de repente ela viu dirigentes de São Paulo falando sobre isso. Exato, assim, eles estavam com a janela fechada, mas ela sabe fazer leitura labial, né? A Juraci é demais. A Juraci só tem... Ganha dinheiro lá, viu? Melhores, viu? Estádio 97, tem oferecimento do Consórcio Honda. Promoção chegou à sua vez, Consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Também o oferecimento de Recubriplast, impermeabilizantes Recubriplast, máxima proteção para toda a sua casa. Quem ligar e disser, só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal, ganha um kit Bozano, tá bom? O Estádio 97 também tem oferecimento da BV Financeira. Diga aí, narigudo. É, amigo, o ano tá acabando. O teu dinheiro tá acabando também junto com o ano? Bom, deixa eu dar uma dica pra você, viu? Porque tem uma loja BV Financeira sempre pertinho de você. A BV tem soluções de crédito pra você pagar todas as suas contas e sobra até pros presentes da família. E ela tá sempre ao seu lado. Passa lá na loja da BV, amigo. Tatuapé, Ipiranga, Lapa, são mais de 60 lojas em todo o Brasil. Mais informações? É só você acessar www.bvfinanceira.com.br ou ligue. Deixa eu dar uma dica, amigão. Deixa esse número gravar no teu celular. Se precisar, é papo, é só ligar. 3003-7888. 3003-7888. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Mas presta atenção, hein, amigão? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal. E não esqueça, hein? Use o crédito de forma consciente, BV. Bons negócios para você! É isso aí. Então vamos ao primeiro ouvinte da noite, hoje sexta-feira. Todo mundo se preparando pra balada, né? Ô, oh, que delícia, fim de semana chegando. Então vamos lá, 3284-7097. Ouvintes que vem no oferecimento de HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E Engove, vai pra balada? Bom Engove pra você! Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue, Dodô. Alô? Alô? Quem fala? Oi, Edson. Edson. Fale com o seu médico, eu falaria. Ô, Edson do quê? Edson Luiz Monteiro. E quantos anos? 47. 4.7, RG. Hoje? Hoje. Hoje, RG. Hoje não, mas amanhã, quando eu chegar em Santa Isabel, certeza. O quê? O quê, RG? Ah, vou Monteiro naquele cavalo lá. Dá umas galopadas lá, velho. E a sua mãe está bem? Velhinha, agora já. Tá legal? Ela está degrau a degrau. Ela saiu da cadeira. Bem. Saiu do andador. Sim. E agora tá na bengalinha. Sabe aquela bengalinha com 4 pezinhos que tem? Claro, claro. Já claro. Tá naquela bengalinha. Mas daqui a pouco ela vai estar mais rápida que o Luiz Fabiano. Ela vai estar mais rápida que o Luiz Fabiano. Tô na cidade evoluindo, na bengalinha. Você sabe que é lógico, é um tanto pessoal, né? É pertinente aí à sua vida. Mas os ouvintes têm curiosidade das coisas que acontecem em nossas vidas. E as pessoas, como a gente falou aí da tua mãe, então... Sim. Falou, será que a mãe do RG está bem? Olha, legal, está bem melhorando. Porque mama a Cidália, muito teimosinha, levou um tombo no quintal, né? é teimosa porque foi fazer o que não deveria ter feito, aí escorregou, caiu isso já há uns 2 meses aí. É. Se você desse mais atenção pra ela, talvez não pois tivesse acontecido, pois né? Se tivesse lá, ela não teria caído, né? Esse cara, ele era maldoso. Ele tá te jogando sentimento de culpa. Não, gente. Longe você, isso. Na verdade, você é o Zé Wilker. Eu, em São Paulo, cara, eu em São Paulo poderia realmente ter feito essa proeza. Você anda do lado da mãe dele. Você, se fosse um bom filho, comprava uma chácara pra ela na Vila Madalena. Alconchoada. Olha, sem querer ser intrometido. Derruba tudo e faz uma chácara. Sem querer ser intrometido. Metido. Mas, velho, só cai quem tá de pé. Sua mãe tem razão. Ela tem que viver. Repita, cara, essa frase, mano. Por só favor. Cai quem tá de pé. Sensacional. Mas é verdade. Você vai fazer o quê? A pessoa, quando é idosa, você fica limitando ela. Eu lembro meu avô, quando meu avô era vivo, meu finado avô, que Deus o tenha. Faz falta. Minha mãe enchia o saco. Não é pra varrer a rua, não é pra ir pro centro de ônibus. Ah, não vai fazer. É, é a vida do cara, tem que ir, vai cair tudo mas bem. Mas dependendo do estrago, mas meu é amigo. Mas é que tá, mas sombrar. O que é melhor, você deixar a pessoa fazer o que ela bem entender e a pessoa ser feliz, ou você limitar a locomoção dela e impedir que ela faça alguma coisa? Tem que proteger, mano. Um meio termo. Tem que proteger. Ô, mano, falando nisso. O Sombra é a favor de prender idosos com silver tape na frente. Não, o Sombra quer proteger. Eu falei o meio termo. Ô, mano, falando nisso, eu vi uma matéria na Record. Tá. O seu amigo, e diz amigo, que você não tá ajudando o cara nesse momento. O Oliver. É forte. Tem. Ele teve que morar em Taubaté com a mãe dele. Tá morando lá, tá você treinando, viu? Tá puxando peso. Não, lá. Tá nada, puxando peso com cimento na praça. Velho. Sem dinheiro nenhum. É, nessa hora os amigos. E cadê? Ele falou isso, os amigos me largaram. Aí, velho. Tá vendo? Você, não, mano. Pra ir em casamento, certo? Você vende uma imagem aqui que você não é na vida. Pelo contrário, pelo contrário. E dinheiro, gente, é um papel que a gente troca por coisas. Eu acho que a gente não pode ficar dando tanta ênfase assim no dinheiro. Porque é o dinheiro que corrói a humanidade. É. O dinheiro é um papel. É o que corrói, sujo. Que o cara não come e fica com um buraco. Não, o discurso tá bonito, mas não. E o Oliver? Ele tá morando com a mãe dele, tá passando fome? Não tá. O Oliver. Ah, você não perguntou pra ele, ele falou que os amigos largaram. Não, o irmão dele lá tem uma academia de ginástica, inclusive com o nome dele. É, e ele treina lá. Academia é Oliver? Academia Oliver. Se você seguir o Oliver no Instagram, é verdade, é Oliver Fitness. Oliver academia. Das caras. Entra aí pra você ver. Mas é a mãe dele que tá segurando, ó. A mãe dele que tá segurando a onda dele? Tá, deixa aí. É. Edson, que time você torce, Edson? Que time? Bom, aqui é o futuro Hexa Brasileiro 2015. Ah, vamos falar do Oliver. O Oliver tá como mesmo? Como é que é o negócio? O Corinthians. O Corinthians, o combustível do Corinthians é a inveja de vocês. É isso aí, continue invejando o Corinthians. Mas, amigão, tamo junto. Amigão, eu falei muito nas manchetes aqui, eu gostaria de passar aqui a palavra pro nosso amigo Dandan, que tá fazendo o programa hoje com a gente também, e tá representando o Corinthians aqui no lugar do Benjamin, que tá na categoria de base. Fala com ele aí, Dandan. E aí, tudo bom, meu? Beleza? Beleza, tranquilo. Legal. Queria fazer uma pergunta aqui pra você. O que você acha do mérito do Corinthians, né, da campanha do Corinthians esse ano? Todo mundo fala do Tite, que o Tite fez isso, fez aquilo, consertou o time, deu equilíbrio. É muito Tite. E só que o pessoal esquece das outras duas partes, né? Os jogadores e a diretoria. Você distribui esse mérito de forma igual para os jogadores, Tite, comissão técnica e diretoria, ou não? Você acha que o principal componente foi o técnico mesmo? Olha, é o seguinte, na minha opinião, 80% é mérito do Tite. E os 20% restantes você distribui para diretoria, comissão técnica, entendeu? Eu acredito que o Tite foi o fator predominante para esse sucesso aí. Sei, 20% você acha que os jogadores compraram a ideia Exatamente. Certo. Porque o Tite, cara, ele... Esse ano que ele ficou fora aí, cara, que ele... Esse tal ano sabático aí que todos falam, ele evoluiu bastante em todos os sentidos, entendeu? E isso foi, pra mim foi um fator que realmente foi predominante. E você, mano, você acha que é por igual ou tem essa diferença toda? O Tite foi o componente principal, né? Eu acho que o Tite, cara, é como se fosse Moisés. Ele bateu o seu cajado e o mar abriu. Ele tá na Record, tá arrebentando a Globo. É verdade. Com respeito ao cajado. É que muitas vezes ali você precisa de peças que se combinam pra fazer a engrenagem girar. E o Tite, ela é, talvez, aí a principal peça dessa engrenagem. Porque o Tite, ele veio num momento ali em que o Corinthians ele precisava de um treinador expressivo. O Corinthians estava mal nas mãos do Mano Menezes e o Tite chegou ali. Com uma dificuldade financeira, ele sabia que o Corinthians passaria por maus bocados aí na parte administrativa e financeira. É, ele sabia muito bem ali que perderia jogadores importantes, como era o caso do Guerreiro, que estava naquele renova, não renova. E o Tite já tinha, talvez, aí dentro de si a informação de que o Guerreiro não aceitaria essa proposta que o Corinthians havia feito. Estava um embrólio muito, muito grande. É, saíram jogadores importantes. E o Tite, ele jamais perdeu as estribeiras. Porque é natural, quando o treinador é frouxo e bunda mole, quando ele começa a perder jogadores, o que ele faz? Ele vai lá e começa a jogar a culpa para a diretoria. Fala, tá vendo? Perdi o Sheik, perdi o Guerreiro, perdi o Fábio Santos. O Petros também não tivemos condições de segurar, tivemos que vender. Aí o que ele faz? Ele coloca no bumbum do diretor. Perdão o termo. Nossa, mas... que coisa grossa. Mas tem gente que gosta. Vai com o treinador. Põe pra frente, é o que o treinador faz. Não, mas é. Mas é verdade, é o que acontece. Tem gente que, vamos lá. Na vida acontece, no futebol não vai, Domingo. Então, muitas vezes o treinador, quando ele não tem realmente essa personalidade que o Tite tem e a confiança que ele tem na diretoria do Corinthians, ele terceiriza a naba. Ele tira o dele da reta e ele fala, meu grupo ficou fraco, tá certo? A diretoria não trouxe peças de reposição. O Tite, em nenhum momento, ele veio a público denegrir a imagem da diretoria do Corinthians ou dos jogadores que saíram. Ele falou, o elenco é forte, vamos lutar com o que a gente tem, eu acho que o time é qualificado. E dentro do vestiário também, ele soube administrar egos. Quando ele precisou sacar jogadores importantes ali, como foi o caso do Ralf, como foi o caso do Danilo, como foi o caso de outros jogadores que ali sentaram também, o Edu Dracena, que hoje ainda é reserva do Corinthians, mas é um jogador que tem qualidade e pode brigar pela titularidade com o Felipe, sim. O Tite soube administrar essas situações. Você não vê jogadores enfesadinhos dentro do elenco do Corinthians. É claro que se você perguntar em off, um ou outro vai falar, queria estar jogando. Quem não quer? O jogador, quando ele está dentro de um grupo, se ele não quiser ser titular, é porque ele é um imbecil. É porque ele é um idiota. Ele tá levantando todo dia para ser reserva? Não, ele tenta trabalhar para conseguir a titularidade. Mas mesmo assim, brigando pela titularidade ou não, o jogador ele tinha consciência que o Tite estava agindo de boa fé, que o treinador não estava sacaneando os jogadores. Tanto é que o Tite ele tem o elenco na mão. Se ele precisar substituir um jogador ou outro, por exemplo, em determinado momento da competição, o Wagner Love, que hoje é um dos maiores salários do Corinthians, ele era reserva do Luciano, gente. O Luciano estava arrebentando. Ora, velho. O Wagner Love ele só voltou à condição de titular por causa da lesão do Luciano. Aí tudo bem, hoje o Wagner Love tá encaixado, tá jogando uma bola melhor do que tava jogando? Sim. Mas em determinado momento ele tava no banco. Sombra, não mudando muito o assunto, mas... pode mudar já se quiser, viu? Não, é rápido, porque... ontem, né, teve a cena do mar vermelho se abrindo lá, o Moisés abriu o mar vermelho. Foi louco! Sucesso! Dizem, deu um pau na Globo. Dizem que o prefeito, o Haddad, ele viu e já quer fazer uma ciclovia ali. Ali não. Quer fazer o segundo dia do mar aberto, velho. Bruno, falta muito para as eleições, hein? Sei lá. Bom, amigo. Pelo amor de Deus. Oi. Desse elenco do Corinthians aí, quem você acha que não pode sair de forma alguma? Bom, na minha opinião, são vários jogadores aí que são imprescindíveis, né? Como o Ralf mesmo é um deles, entendeu? Que eu acho que aliás... Viu, Edson? Só você tá falando do Ralf? Quem é disso? Eu li hoje que o Andrés foi questionado no Twitter, né? Sobre a renovação do Ralf, e ele respondeu, quer muita grana. Não, mas essa informação é de ontem, já, Sombra, e falaram que o tweet é falso. Não, mas eu li hoje, não sei se... Não, mas já ontem foi publicado isso aí. É falso? É, o torcedor falou, pô, renova ou não renova com o Ralf? Aí o Andrés, teoricamente, a conta do Andrés teria respondido, quer muita grana. Pegadinha no malandro! Mas é falso daí... ou não é? É falso, eu acho que é falso. Não, porque... você acha ou você ficou sabendo? Não, a informação que divulgaram é que esse tweet aí é falso. E dificilmente eu acho que um cara aí que hoje é superintendente do Corinthians diria isso numa rede social. Eu não expondo acho o jogador dessa forma. Acho que seja a cara do Andrés. É claro isso. Que não. É claro que não. Uma coisa é o Andrés até falar isso num programa de televisão, RG, dentro de um contexto. Agora, responder para um torcedor jogar uma frase ao vento aí, tipo, responder dessa forma, eu particularmente não acho não. Mas eu queria saber a opinião do nosso amigão que tá na linha e do nosso amigão que tá aqui também, que é o Dandan. Com relação à renovação do Ralf. Parece que mudou um pouco, as pessoas estão falando, o Ralf pode ser que vá pro Flamengo, o Ralf pode ser que vá pro Cruzeiro, o Ralf pode estar jogando aí num outro rival paulista, mas enfim. A informação agora, pelo menos a mais atual, é que a diretoria do Corinthians aí entrou num acordo, teoricamente um possível acordo aí que fará com o Ralf, com relação ao tempo de contrato e o reajuste salarial. O Ralf, na opinião de vocês aí, vale a pena? Claro, talvez estender certeza. Um pouco mais o vínculo dele, porque ele está querendo um contrato de 3 anos, a diretoria quer de 1. É, vão entrar num consenso ali de que 2 anos é o suficiente, com reajuste aí salarial. A opinião de vocês aí, até onde vale a pena renovar com o Ralf? Por exemplo, pagar o teto do Corinthians, aí eu já acho que é inviável. Mas talvez dar um reajuste diante do que ele ganha hoje, já acho que é plausível. O que vocês pensam a respeito do Ralf? É, os números que eles divulgaram, né, não vamos falar de números, não eram um absurdo. Era um pouco mais do que ele ganhava e tinha a ver com a questão do direito de imagem e o salário propriamente, né? Então eu bancaria o Ralf, porque é um cara que não se machuca, aguentou a reserva, ganhou a titularidade na bola. E é isso, ele tem a cara do Corinthians. Eu acho que ele ainda rende bastante, principalmente o ano que vem com a Libertadores. E você, amigão? Olha, eu concordo aí com umas palavras ditas aí pelo colega aí. Enfim, o Ralf, na minha opinião, cara, é um monstro. A diretoria tem que fazer de tudo o impossível para poder renovar o contrato com ele. É lógico, como você falou, não fazer, assim, não extrapolar, não querer fazer loucura, né, para segurar o cara. Mas, enfim, na minha opinião, eles deviam, assim, entrar num consenso aí e entrar num acordo e tentar manter o Ralf, porque ia ser uma perda muito grande. Imagina se a gente perde ele pros Bambi, já pensou como ficaria? Ralf. Olha, o Ralf, cara, eu acho que é um jogador importante, sim, aí dentro dessa estrutura que o Tite montou. E eu acho que a diretoria deveria fazer esforço, sim, pra tentar segurá-lo ao máximo possível. Porque se o Corinthians não quiser, tá na cara que já tem uma fila de times aí que vão atrás do cara. O Flamengo tá interessado, o Cruzeiro tá interessado. O Flamengo não, né? Pelo amor de Deus, ele não vai fazer então, isso. Então, mas aí que tá, se o Corinthians não quiser renovar... Vai ficar encostado. Ah, mano, o Twitter não parece ser falso, não. Então... Mas, estranho ele responder isso, engano, via Sombra, Twitter. Acho que o próprio Twitter não é Andrei Sanches. Se você olhar o arroba, alguma coisa ali... Se não me engano, acho que é torcida Andrés, alguma coisa do tipo. Dá uma olhada aí. A Twitter oficial do ex-presidente do Corinthians e deputado federal, administrado pela assessoria de imprensa. Então, se é administrado pela assessoria de imprensa, a assessoria não colocaria isso aí. Twitter oficial do ex-presidente. Então, mas tem aquela bolinha azul lá de chancela, de autenticidade? Não. Quantos seguidores tem? Uns 9 mil. Ah, é feio. Estranho, né? Ele ter respondido. Não sei, mas que é estranho, é. O que é estranho, porque fala de um monte de coisa de política, comissão, coisa da Câmara, de onde ele é, do Congresso. Ah, mas eu acho que responder dessa forma assim. Projetos de lei. Ah, pode ter sido assessoria, de repente, que respondeu, né? Vai saber. E lembra que ele tinha falado aí que recentemente ele tinha falado como são pequenos, de hora em hora, uma bateria de fogos, querem ganhar jogo com isso. Lembra quando sim. O Corinthians... Tá aqui, o Thiago tá Tranquilo, Twitter, o Thiago Tranquilo, aquele colocou aqui, ó, no Boa Tarde Fox, o Andrés estava lá e não desmentiu o tweet. É verdadeiro. Mas não desmentiu o tweet não quer dizer que ele afirmou que ele postou isso. Pô, ele afirmou isso, Thiago? Mas ele falou que não é mentiroso, é porque ele afirmou. Então a assessoria respondeu, não, é isso? Não, ele disse aqui, ó, ele não desmentiu o tweet. Então, mas, se não desmentiu, não, foi ele que aí. Colocou. Não, mas, Domênico, existe uma diferença entre não desmentir e afirmar que é seu. Mano, você tá louco. Se não, ele não desmentiu. Pera lá. Fosse, pera uma coisa é o tema não ter sido abordado e ele falar, ó, tá vendo aquele tweet lá, ó, eu postei ou não postei. É outra coisa, Domênico Gato, ele chegar e falar, esse tweet é meu. Eu não tô falando aqui porque eu não vi o programa. Eu acho assim, se ele foi lá na Fox, tudo bem. Eu não sei se perguntaram. E se o cara perguntou, né? Se falaram. É informação. Olha, mas do jeito que ele colocou aqui, ó. Nem comentaram a respeito, é isso. Ó, então, não, eu não sei. É isso que eu tô falando aqui. Ele falou que o Andrés estava lá e não desmentiu o tweet. Mas eu não sei se ele foi questionado ou não. Então, o fato de ele ter colocado aqui que o Andrés não desmentiu, eu não sei se ele foi questionado a respeito. Claro, se ele foi questionado e disse, não, o tweet é meu, ok. Ele tá afirmando que ele postou isso. Agora, se ele não foi questionado a respeito disso, eu não posso chegar aqui e falar que o Andrés afirmou que foi ele que postou isso daqui. Bom, olha, o Mano... Mas eu acho que o Corinthians vai acertar essa renovação com o... Eu não entendi nada, irmão. Bom, deixa pra lá. Ô, Edson. Sim. Ele tá nó e pingo d'água. Eu não. Não é pingo d'água. Ele é melhor que muito advogado por aí. Ele tem sempre dois pareceres. Não. O que mais favorece é eu. Parece esse moço que anda aparecendo na mídia. Não vi, não sei. Sombra, não é meu. Não ele conheço. É honoris causa. Não conheço. Esse mano é bom. Esse cara é bom. Ô, Edson, um abraço pra você, cara. Tudo de bom. Opa, Sombra, valeu. Eu quero falar pra vocês aí que eu sou fã de vocês aí desde o início, aí desde 99, aí acompanho vocês aí. E que a audiência de vocês aqui em Taboão da Serra aqui é fantástica, cara. Oh, muito obrigado. Muito obrigado, amigão. Legal demais. E, cara, não tenho nem adjetivos pra falar aí de vocês aí. E eu comparo vocês ao extinto show de rádio que eu ouvia nos anos 80 e também era um programa fantástico. Pô, que legal, parabéns, cara. Obrigado, parabéns, viu? Parabéns aí pra vocês aí. Valeu, parceiro. Já tive a oportunidade de conhecê-los pessoalmente aí no estúdio e, enfim, não tenho palavras assim pra expressar o sentimento que eu tenho por vocês aí. Pô, muito obrigado, amigo. Deixa seu palpite pra hoje aí, olha, Argentina e Brasil. Cara, esse jogo tá com cheiro de empate, viu? É? 2-2. Então tá bom. É, não tá me cheirando bem também. Olha, qualquer resultado que não seja uma derrota do Brasil hoje, eu acho que é surpreendente. Mas eu só dar informação aqui, o Vessone aí, ouvinte nosso aí também, trabalhando no lance, ele falou que é o Twitter oficial dele mesmo, Sombra. Ele falou que sempre foi. Foi o lance que postou essa matéria. E o Pedro aqui também tá falando, o Paulo Rodovalho também tá falando que é o Twitter oficial dele. Grande Pedro. Então a resposta é do próprio Andrés. O Mano tentou defender até onde deu. Não, mas eu não brigo com fatos. Ele tentou colocar o lençol. Nem Joaquim Barbosa na acusação venceria o Mano. Pelo contrário. Ele tá de uma raiva, tá numa fase. Não, mas a única estranheza, aí eu vou com o Mano, o Andrés, na posição dele, se prestar aí num site de relacionamento. E é um site de relacionamento e dá uma resposta sim, né? Mas não é... Gente, o Andrés é uma pessoa que, na mídia, ele é um cara que toda hora ele fala coisas inesperadas. Não, mas é que tá, Sombra. Não, falar sim. Agora, escrever em um site de relacionamento... É diferente, Sombra. Uma coisa, ele dá uma declaração polêmica ali dentro de uma conversa, tá certo? Para um órgão de imprensa, Ele até pode dar uma declaração polêmica e isso gerar muito mais polêmica do que essa frase que ele deu. Mas inserido num contexto ali, RG, quando ele tá discutindo ali numa mesa redonda... de Twitter, é diferente. Ele até pode dar uma declaração polêmica, porque o Andrés é assim. É, ele entrar no ar aqui, ele entrar no ar e falar é uma coisa. Mas ele... Qual a diferença dele responder para um torcedor? Por que não renova com o Ralf rápido? E ele fala, quer muita grana. E a gente perguntar aqui, fala assim, Andrés, por que que não tá renovado ainda com o Ralf? E ele fala, porque ele quer muita grana. Qual a diferença? A diferença é que ele vai dar o direito de você questionar por que muita grana não vale, não compensa. Mas no Twitter ele pode ser questionado também. Mas teve todo esse diálogo? Mas não teve continuação, ele respondeu isso de forma seca. Teve tudo isso? Não foi só uma resposta, parece que um ping-pongue assim, tuque. Gente, quando uma pessoa escreve pra você no Twitter... A pessoa pergunta, responde e você pode dialogar com ela. Mas ele deu uma resposta mais teve? Ou não. Mas é isso que nós estamos querendo saber. Teve esse papo todo? Então, parabéns para o Andrés, pô. Gente, ele respondeu. Ele falou. Que é muita grana. Mas não dá pra entender. Mas, Sombra, é porque rede social a gente tá aqui discutindo se é ele ou não. Uma declaração órgão de imprensa, a gente não tem dúvida. No Twitter, a gente levanta essa dúvida. Mas já sabe que é ele. O que vocês estão falando? É ou não é? É lógico que é que o começo da discussão era se era ou não. No público, a gente não tem dúvida. Onde você estava? Acabei de falar que o Vessone falou que a conta é oficial. Mas o que eu disse é que houve a dúvida. Num órgão, não haveria dúvida. Ele respondeu. O torcedor falou lá. Qual o problema de renovar com o Ralf por pelo menos mais 2 anos? E ele falou o cara tem 31 anos ainda e não tem 36, 37. Renova com o Ralf, ídolo. Aí ele respondeu. Que é muita grana. O Twitter dele, não sei se é ele, mas o Twitter dele respondeu. O torcedor foi lá e falou, eu não sei detalhes da negociação, mas nesse caso tá certo mesmo. O clube não deve fazer loucura por nenhum jogador. O que mais que você quer que ele responda? Mas dentro de uma discussão... Se o cara concordou, acabou o papo. Acabou o papo. Mas eu não concordo. Próximo. Eu acho que deveria ser exposta assim essa negociação, porque se o Corinthians não quiser, outros times aí do futebol brasileiro vão querer. Porque não é um jogador aí que tá mal, não. O Ralf hoje tem sido protagonista ali à frente da zaga do Corinthians, ele tem ajudado muito o setor defensivo. Eu acho que a diretoria do Corinthians aí, se perder o Ralf, vai fazer mais uma grande besteira. Aí... Gosto muito do Andrés, eu gosto do Roberto, mas estão demorando demais aí pra renovar o contrato com o Ralf. Aí teve um outro torcedor que entrou e falou assim, se o Ralf quer muita grana, diminui o do Romero, o Mendoza, esses M que estão aí. Foram incompetentes nessas contratações. É, evidente. Aí veio outra resposta do Twitter do Andrés, falando, sempre somos incompetentes. Para vocês, um grupo para ganhar são 32 atletas. Sempre somos incompetentes para vocês. Um grupo para ganhar são 32 atletas e não dá para pagar muito a todos. mas é que tá. É... Nesse tipo de conduta, é, Sombra, eu acho que o André está errado, porque a diretoria do Corinthians aí já chamou o Renato Augusto, que tem o contrato vigente com o Corinthians até o final do ano que vem, para tentar uma renovação e uma ampliação desse contrato. O Ralf, que tem contrato até dezembro desse ano, ele já está, teoricamente, numa situação de prioridade muito maior do que a do Renato Augusto. Do Renato Augusto, vá se ver o que vai fazer só lá para novembro ou, quem sabe, outubro do ano que vem. Tudo bem, você vai falar, mas tem que renovar antes? Claro, seria ideal se renovasse antes. Deixa para frente para você ver se renova. Mas, Sombra, antes de pensar em renovação com o Renato Augusto, o Corinthians tem que se acertar com o Bayer Leverkusen, que tem 50% do passe do cara. Precisa pagar os caras lá. Então, mas é que tá. É um outro acerto. É diferente da situação do Ralf. O Ralf é do Corinthians. Algum clube pode atravessar, mano? Aí. Pode assinar o pré-contrato. Vamos falar agora de recuperação, Dudu. E é importante, porque agora vai chegar as chuvas de verão. Sim, infiltração. É verdade. Vai ser uma tragédia em cima da outra, que é o dia que eu vou ter. É verdade, você tem toda a razão. Você vê que tava um tempinho meio rosco-fosco, como diz o RG. E tem um monte de gente aí que fica com medo de chuva. Vem aí aqueles caras hoje que vão pro trabalho, RG, tá no trabalho. Sim. Começa a chuva, o cara fala, esqueci de pôr o balde lá em cima da fica minha cama. Fica preocupado, cara. Né? Esqueci de pôr o balde lá. Já aconteceu, Dodô? Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. Goteira em cima da cama. Já aconteceu agora casa recente. Da minha casa da minha avó recente. Tinha... Estuque, já caiu estuque. Só que é o seguinte, estuque, velho. Só estuque. Que aí eu conheci esse produto, o Recuperplast. Fui lá. Recomenda. Recomendo, entendeu? Porque é sensacional. Você não tem que ter medo de chuva. Você vai acabar com todos os problemas de infiltrações, todos os seus problemas de goteiras. É o seguinte, proteja a sua casa. Faça como eu fiz. Proteja a sua casa com impermeabilizantes Recubre Plast. Até o RG já colocou lá na casa dele, lá em Santa Isabel, cara. Verdade. É verdade, a primeira mão... Porque o Recubre Plast, RG, é 3 em 1. Primeira mão, sela. Eu sei. Segunda de mão, pinta. E a terceira de mão, impermeabiliza. Exatamente. E vou dizer pra vocês, o Recubre Plast é o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. E também... É o único que tem garantia de 5 anos, cara. Olha só que legal. E você que tá aí no seu carro agora nesse trânsito desgraçado, porque sexta-feira aquele trânsito maluco, olha, você vai encontrar em Recuperplast nas boas lojas do ramo, viu? É só você consultar o site. Acessa www.sinteplast.com.br. Lembrando que esse plast, Sinteplast, é com T mudo, tá bom? Sinteplast.com.br. Deixa eu mandar um abraço aqui. Ah, o cara é teu fã, RG, o Tom. O Tom? O Tom Santista, tá bom? Ele é próprio, ele gosta também muito do... Não, do nosso Azedão aí. Ele gosta. O Tom gosta. Manda um abraço. Você, viu? Manda um abraço pra ele, Azedão. Tom, que é proprietário das lojas Reiton Tintas. Reiton Tintas. Tá ouvindo nós agora, é o Tom, hein? Da Reiton. É, Reiton Tintas. Então tá bom. É o tá show certo? Do Reiton. É isso aí. Impermeabilizantes Recubre Plast. Máxima proteção para abraço toda a sua aí, casa. Tom. Abraço pro Tom. Esse fim de semana... Tava ouvindo o jogo lá do Palmeiras, né, cara? E... Porra, aí entra o Cláudio Zaidan, bicho, comentando. Me manda um evidente. Puta, sabe quando você fala, meu? Puta. Ele é cheio do evidente. Você tava se divertindo essa hora. Não, foi engraçado. Mas ele tava, tava ouvindo o jogo do Palmeiras. Mas ele é bom. Se divertindo. Ele é muito bom, né? Ele é bom. Não, é bom. Mas na hora que mandou um evidente, cara. O cara é bom. Eu passeando com as cachorras, com essa coisa que quase solta as cachorras, cara. Você riu mais disso ou do Palmeiras tomar 2? Nessa hora não tava. Tava 0-0 ainda, viu? E evidente tá virando um jargão nacional, né? Evidente, todo mundo tá evidente, mano. Tá? O ouvinte tá na linha, não tá? Ô, Edson. Opa, sim. Você tá na linha aí, mano? Você lembrou? O mano lembrou do ouvinte. Então tudo de bom, viu, Edson? Ô, só queria que o mano aí mandasse um abraço aí pro meu pai, que é super fã dele aí, e não pega o programa do Fox. Oh, mano, sim. Qual que é o nome do seu pai? Meu pai chama-se Edson Monteiro. Um abraço aí pro seu Edson Monteiro aí, corintiano roxo. Beleza, valeu. E um abraço aí a todos vocês aí, a todos os meus amigos aí, cobradores, fiscais aí, da aviação Transpaz aí. Oh, valeu, mano. Tudo de bom pra todo mundo aí. Muito obrigado igualmente, viu? Falou, Edson. Valeu. Abraço. Olha quem tá chegando aqui no Estádio 97. Jorge Carmelo. Olha o Carmelo, que beleza. Olha aí que alegria, viu? E Sombroso, eu vou precisar da sua ajuda aí. Da minha ajuda? No final tem um áudio muito exclusivo, gostoso aí. O Baja tá separando aí, grande produtor, viu, Bá? Parabéns. Pô, valeu, Bá. Edmilson aprendeu muito com você, viu? Teu workshop e tudo mais. Olha só, fazia tempo que eu não voltava aqui, porque é o seguinte, a gente tava preparado pro Natal já, né? É. A gente se preparou muito aqui na Energia Alegria da Cidade, e hoje você, ouvinte aqui da Energia Alegria da Cidade, você pode ajudar a gente na montagem da árvore de Natal da Energia e Alegria da cidade. Você tá de brincadeira. Mas é uma árvore que nem aquela que tem no Parque do Ibirapuera? Muito melhor. Você tá brincando. Eu vou falar uma coisa pra você. Você, inclusive, sobre você que é ouvinte nosso, você pode ir lá ajudar. Olha que bacana. Nós vamos montar... Mas eu não alcanço os galhos, hein? Não, alcança. Você vai ver, você alcança. A gente já alcança, com certeza. A gente vai montar a árvore... Os de baixo, pelo menos. Com certeza. A gente vai montar a árvore no centro de Osasco. Aê! Hoje, a partir das 11 cidade, da noite, hein? Ó, a partir das 11 da noite. Hoje, às 11? É, super seguro. Sério? Oi. Não ri. Peraí, mas às 11 da noite, não dá pra antecipar numa hora mais clara, assim? Não, é bem gostoso esse horário. Porque... 11 da noite em Osasco? É, o espírito natalino, né? É, mas eu não quero visitar espírito, não. Hebreu, né? Eu não quero visitar espírito natalino, não. Quem nunca quis montar uma árvore de Natal no centro de Osasco? Fala a verdade. 11 da noite. 11 da noite. Só energia pra fazer pra vocês. Agora, você falou da árvore, é bem curioso. Porque eu não sei se vocês sabem, a gente tá vivendo muita crise aqui no Brasil, né? Nossa, tá triste, hein, Carmelo? Infelizmente. Mas a gente tem soluções criativas, porque eu sou danadinho, né? O que que eu criei? Danadinho. Não tinha dinheiro pra comprar um pinheirinho grande, infelizmente, por causa da crise. Então, nós vamos enfeitar o quê? Uma jabuticabeira! Pô, mas você falou que era uma árvore de Natal, Carmelo? Então, mas é o nosso Natal aqui. Mas eu cresci no sítio com uma jabuticabeira. Você tá brincando? Verdade. E você que vai lá ajudar a gente tá pedindo o seguinte, pra você levar um pote de guache vermelho pra quê? Pra gente pintar jabuticabas de vermelho. Elas vão ser as bolinhas de Natal, super bonito. E no final, a gente... Tá louco, porra. A gente... Quem sobreviver no final, a gente vai colocar na ponta da árvore uma estrela linda feita de arame farpado. Olha que gostoso. A equipe de promoção montou certinho a estrela, vai ficar bonitinha ali em cima, viu? Mas, cuidado, o pessoal vai subir na árvore depois, vai se machucar, arame farpado. Essa jabuticabeira é bem baixinha, viu, Sol? Pode ficar. Ah, é? Ela é bem ralinha, que foi o que a gente encontrou. Ali na região de Barueri, tudo, a prefeitura autorizou, a gente pegou, vai ficar super bonita lá no centro de Osasco. Ah, vocês transportaram, arrancaram de um lugar, levaram pro outro? Sim, a gente arrastou ali pela... Como é que chama? Castelo Branco ali? Ah, mas teve que parar o trânsito da Castelo pra transportar... Ah, quem parar, parou ali, né? A gente, infelizmente, não conseguiu fazer nada de movimentação, mas foi ali o Edmilson, ele faz apito com a boca muito bem, sabe? E ele foi... Mas não teve aqueles carros da polícia rodoviária? Infelizmente não, a gente estacionou a pampa bem depois do pedágio e é escrito lá, tipo, sabe o Walking Dead quando eles escrevem? A gente escreveu, desvio pra esquerda. E foi que foi. E foi indo, viu? Olha só. E depois que a gente montar a árvore, a partir da semana que vem, você pode passar lá que durante o dia todo teremos um Papai Noel e música ao vivo! Opa! Olha aí! Você tá bem? Música ao vivo? Ao vivo. Peraí, vai ter aqueles grupos populares muito, muito fortes. Zezé de Camargo. Isso. Mais ou menos. É quase isso. Primeiro, primeiro que o Papai Noel é o seguinte. Como a gente tá em crise, eu pedi pro Edmilson, ele tá desde setembro comendo bastante sem fazer a barba. É. Pra quê? Ele vai chegar semana que vem, vai estar gordinho, ele vai fazer o nosso Papai Noel. Porra, mas até o Edmilson vai ser o Papai Noel? É, porque a gente tava sem dinheiro. Mas ele foi magro que nem um palito. Então, mas ele engordou 30 quilos, eu pedi pra ele desde setembro. É a solução mais barata que a gente teve pra fazer isso. E a música ao vivo que você perguntou vai ser feita pela Edneia. Olha que gostoso, hein? Você tá de brincadeira. Não, você não sabe, Sobe. Ela é super bacana. Ela passou essas últimas semanas aprendendo a tocar ukulele em um tutorial no YouTube. Aprender a tocar o quê? Ukulele, você já viu? Tipo um cavaco. O que é ukulele? É um cavaco piorado. Você conhece ukulele, velho? Nunca ouvi falar. Nunca vi, então quem não... Nunca ouvi isso quem aí. Quem não lembra, dá um Google aí, ó. Acho que quem tem ukulele aí é o Mota. É, não, ele usa bastante. Você já viu ukulele do Mota. Ele usa bastante dele. Então ela ficou no tutorial no YouTube aprendendo a tocar ukulele. E olha, eu vou te falar, viu? Ela tem o dom da música. Ela tá super afinada. Ela tá melhor que a Joelma? Mas muito melhor. A gente tem até um áudio pra mostrar como é que tá. Vocês podiam fazer um esquema meio assim, tipo o Edmilson traindo ela, a Edneia. Ah, eles separaram até. Ai. Boa ideia. Não é não? Boa ideia. Tem o Calypso, eles podem fazer o Apocalipse. Apocalipse, boa ideia. E ela tá cantando bem, ela tá cantando músicas natalinas. Então vai ficar ele de Papai Noel, tá, não. Tá cantando? A Edneia. Nossa, tá brincando. Não, você vai ver que é afinada. É mesmo? É, vai, Edneia, canta! Então é Natal! Meu Deus! O Ano Novo também! Não é possível! o cinto. Pinóquio azul. Alalalalaiá. Alalalaiá. Chupa, Simone. Palmas. Olha aí, que legal, hein? Nossa. Eu fiquei sabendo agora, viu, que eles palmas separaram. Pra ideia, porque o Edmilson, ele sai com a equipe de promoção fazer energéticas, né? Ah, sim, sim. Nome super criativo que a gente deu. Tá toda a equipe lá da promoção, o Edu, o Bruno. Não, e ele saiu. A gente tem uma, a mais bonitinha dela, é a Rosivalda. Ela tem 49 anos, é uma delícia. E o Edmilson se pegou com ela. Se pegou com ela? É, e Edneia, você tá brincando. Descobriu tudo. Rolou? É, rolou. E a Edneia pegou flagrante. Olha que babado aqui da energia. Babado, hein? Mas você tá malandrinho, fofoqueiro, hein? Agora você viu? É isso aqui, o culelê. É isso aí, ó. É um cavaquinho piorado, né? É o culelê. É, exatamente. Esse é o nome? É, o culelê. É. Então, olha, se você quiser visitar a árvore de Natal da Energia e Alegria da cidade no centro de Osasco, a montagem dela hoje a partir das 11 da noite. Mas não sei, acho que o Carmelo vai levar uma equipe de segurança. Ah, deve levar. Ah, inclusive, a gente separou 3 coletes balísticos que a gente vai sortear lá. Então chega cedo, viu? Você conseguiu o colete? Exato. Mas quem fez esses coletes aí? Ah, a gente, é muito fácil, né? Você compra uma camisa qualquer e vai entuchando de algodão, né? E a gente fez teste com arma... Algodão, você acha que vai segurar? Não, a gente fez teste com arma de bolinha, tudo não passou. Não passou. Não passou. Com arma de bolinha... É a prova de pedrada só. Não, nem no paintball passou. Não. No paintball dá uma machucadinha, mas vai que vai, viu? Então tá super bom. Legal, viu, Sobre? A gente espera você lá também hoje. Boa, viu? Palmas pro Jorge Carmelo. Obrigado, gente. Um grande beijo. Sempre com as melhores promoções, eventos aqui da Energia Alegria da cidade, Agora vamos falar de promoção que é legal mesmo, viu? Entre lá na loja do Estádio 97. Atenção, conhece o site? Online da Energia 97. A loja do Estádio 97.com.br. Loja do Estádio 97.com.br. E tá com uma promoção muito legal, é a coleção de bonés do Estádio 97, que é maravilhosa, que é muito legal. E você pode adquirir num preço super bacana os 3 bonés por R$ 99,90 e você ainda pode parcelar em 3 vezes sem juros, tá bom? Então acessa lá, loja do estádio 97.com.br. E lá você vai encontrar também os galojos do Corinthians, os galojos do São Paulo, toalhas, tantos produtos de todos os clubes do Brasil. Onde? Loja do estádio 97.com.br. E tem a coleção de relógios do Mito, do Rogério Ceni, hein? Tá bom? Acessa! Tá bacana demais, hein? Aí sim. Alguém que chamou? Alguém chamou? Não? É o Mano que chamou? Não, eu falei que o Rudy, quando ele pisar em Osasco, ele vai levar um pau. Né? Você que não faça stand-up em Osasco, velho. Vamos fazer stand-up com seus queridos. Amanhã eu tô lá no aniversário do meu amigo. Vamos fazer stand-up de lá e igual espantalho no centro de Osasco. Ao invés da árvore de Natal, vamos por você. Vamos fazer show lá, um monte de ouvinte da rádio. Estádio 97, então, oferecimento da Esser, construindo com valor. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Agora é hora do momento sem parar, hein? 3 ouvintes na sequência. Vai sair e curtir um barzinho com os amigos? Use o aplicativo Sem Parar Táxi. O Jeová tá lá em Osasco, no Sem Parar. Ah, Jeová tá em todo lugar, né? Grande Jeová. Ele disse que vai lá montar a jabuticabeira da Energia e Alegria da cidade. Jeová onipresente. Olha, guache vermelho, hein? Priscila. Guache vermelho. É pra ligar guache vermelho. É. Mas pega na tinta. Pega. A gente vai ver lá. Cuidado que... Ah, mas para de zicar, professor. Não vai chover nada. Jabuticaba só dá no tronco, hein? E Osasco não chove, não. Tá bom. Alô? Alô, chove. Fala. Tudo bem? Opa, quem fala? É Victor. É Victor ou Victor? Victor, com C. Ah, tá. É Victor. Victor do quê? Victor Soler Torres Pereira Ramos. Soler? Isso, como é que é? Será que é parente do... Do Fernando Soler? Fernando Vime, hein? Ah, Vime Soler. Ah, tá chegando do Soler. Torres Pereira Ramos. Ah, se é do Dime, pode ser até filho, hein? É, pode ser. Ah. Esse aí... É mais fácil o Dimi ser pai dele, velho. O Dimi não conhece. É todo... Ele também tá velho, né? O Dimi tá todo velho, meninão. E, tá, e acha que é todo meninão. Gato, beleza? E ele acha todo meninão, você viu? E aí, Domênico, beleza? E se acha meninão, né? O Dimi é o surfista das ruas. É. Ô, meu velho, e aí, quantos anos? 20. RG, sexta-feira, chegou, 2.0. Esse 2.0 ainda deve estar usando de vez em quando, viu, Domenico? Assim, esse tava usando? A mãe deve usar nele, esse aí. A mãe usa nele? Okay. É porque com 20 anos, essa molecada hoje é meio frágilzinho, né? Aquelas coisas, fica doente, gripado, aquelas coisas. Aí passa aquele Invictor Vaporub, sabe? Ah, sensacional! Salvou a hora. Pô, nossa, salvou. Sabia que esse Invictor Vaporub é bom pra um monte de coisa, né? É. Tá com dor de cabeça, pode pôr um pouco na testa que passa. Nossa. Quer chorar perto da namorada, pôr um pouco no olho que você chora. É. No pé é bom pra parar de tossir. Por que você não passou na janela pra espantar a abelha? Porque a abelha não sente nada com o Invictor Vaporub. Que é um animal. Ô, velho. Mas você passa o pernilongo do Domenico Gatto, ele não. Você passa um repelente, ele não fica longe? Não vai. Mas eu acho que vi que Vaporub não serve. Ó, falar em pernilongo, eu arrumei um brinquedo legal, mas é legal aquela raquetezinha lá, velho. É peça, pá! Mas você descobriu a raquete elétrica hoje, Henrique? Não, acho que não. Inventaram isso junto com a roda, que maldade! Lógico que não, tô falando que eu adquiri agora. Mas só agora? Você não tinha outra que quebrou? Nem não, nada. Usava o remédio, mas o remédio era chato. O RG é da época do Fritz, lembra? Remédio era ruim. Remédio é ruim, né? Ô, Vitor, qual que é o bairro que você mora aí? É Vila São Francisco. Tá certo. E o time? Palmeiras. Nós! Grande Vitor. Esse manja tudo. Você é campeão aí, ó. Olha, ele falou, vamos ser campeão sem fé, velho. Melhor isso daí. Ô, Vitor. Melhor essa frase aí, ó. Ô, Vitor, e aí, cara? O Verdão tá lá em Atibaia fazendo como é que se chama? Fazer pré-temporada? Que porra é essa aí? Descarrego. Até terça, é isso? Creio eu que é um tempo para refletir na melhor escalação. É bom que você reflita mesmo, que você monte um esquema bom. Muito obrigado. Tá certo? E aí, cara, já foi o brasileiro ou você ainda acredita que dá pra chegar nessa quarta vaga aí? Ah, cara, eu acho que tá difícil. Não sei, o time parece que no final aí deu uma desandada. E agora acho que tá distante, tá difícil de conseguir a quarta vaga. Ficou difícil, mas tem que focar agora na Copa do Brasil e ver se a gente consegue, né? Porque é o seguinte, para conseguir essa quarta vaga, faltam 12 pontos a serem realizados, né? Disputados, realizados. E o Palmeiras está a 6 pontos do Santos. É a metade dos pontos. Pega o Flamengo fora ainda. A última rodada, né? Mas o Flamengo na última rodada também não vai querer nada. O Flamengo deu Oswaldinho. Esse jogo aí, esse Palmeiras e Flamengo lá. Será que o Oswaldinho ainda será? Tudo pra será ser um que jogo o Oswaldinho ainda será o técnico do Flamengo na última rodada? É bem provável que esse Palmeiras e Flamengo, os dois não estejam disputando mais porra. Mas você acha que campeonato. Tem que ganhar os 4 jogos pra poder. Só ganhando os 4 vai entrar no. Eu acho que só ganhando os 4 e mesmo assim. Tem que torcer pra uma coisa. São 6 pontos a diferença? É isso. Eu acho que talvez e mesmo assim, ganhando os 4 ele chega. E mesmo assim não sei. Entre Palmeiras, o Palmeiras só pode chegar a 60. E entre Palmeiras e Santos não pode ganhar 6. E entre Palmeiras e Santos tem São Paulo, Internacional e Sport Ponte Preta. Então, você sabe quem vai entrar assim, nesse baile aí? O Palmeiras, se ele ganhar os 4, ele chega a 60. Sim. O Santos não pode ganhar 6 pontos. O São Paulo não pode ganhar 7. O Inter não pode ganhar 7. Aí começa. Não depende só dele. Pela tabela, o Internacional. Você já imaginou se ficar o Santos em quarto e Palmeiras em quinto, os dois já estão na Libertadores? Ah, não. Aí sim. Isso é uma coisa, né, vovô? Aí sim, mas e pra chegar lá? Foi um pensamento. Só que o Verdão tem que chegar... Aí já não são 6, são 5 pontos. Mas aí é uma possibilidade, né? Agora, se o Santos chega em quinto e o Palmeiras em quarto... É a final, um vai ganhar e o outro vai entrar automaticamente. Aí abre o G5. De qualquer forma, ele é G5. Agora, o Palmeiras tem 4 times à frente dele e tem 2 times colado na bunda dele. Esse é o detalhe. Ali, eu acho que já foi. O Cruzeiro tem a mesma pontuação do Palmeiras. Tem o Cruzeiro colado. Número de vitórias. E o Cruzeiro, desculpa, tem um jogo agora. Cruzeiro e Sport. Tem o Cruzeiro e o Flamengo. Se ele ganhar o jogo, é no Mineirão. O trabalho do Mano lá tá sendo bem feito. O Cruzeiro, pra mim, é favorito. E Palmeiras e Cruzeiro, o Palmeiras vai com reserva. Porque vai ser no meio dos dois jogos do Santos. Então é mais pra pro Cruzeiro. Na boa. Ô, Palmeiras. Ô, Vitor. Ou ganha a Copa do Brasil. Ou o Palmeiras ganha a Copa do Brasil ou não tem Libertadores. Eu também acho, tá bem difícil. E olha, não vai ser fácil ganhar do Santos, não. Porque... O Santos tá com um time bem armado, bem montado. Porque o brasileiro ficou complicado. Ficou. E contra o Santos, claro, são 2 jogos, tudo pode acontecer. É final, aquela coisa. Mas é bem difícil. Não, e a final do Paulista também, a gente foi nos pênaltis, né? Não foi. Mas no brasileiro o Palmeiras complicou sozinho, mas... de uma maneira tão infantil, perder ponto pra Sport em casa. Nossa, só você complica sozinho, porque você sempre joga contra alguém. Não, mas não, foi sozinho, Sombra. Vasco e Sport, mas, ó, meu. São Paulista, São Paulo perdeu ponto também. Não tem como. Todo mundo perdeu ponto bobo, bicho. Só não perdeu ponto bobo foi o Galo e o Corinthians. E ó, no Paulista, só lembrando, foi pros pênaltis, mas o Palmeiras tava melhor e o Santos um pouco pior. Hoje eu acho que é mais preocupante que se você pegar o Santos, se você pegar o São Paulo, pegar todos os times que estão ali, todo mundo perdeu ponto bobo. No brasileiro? Todo mundo. Olha, todo mundo. E se olhar aqui os últimos cinco jogos, né? Tirando o Corinthians, mano, que tem cinco vitórias, do segundo pra baixo, né? Você vê o Cruzeiro é o que tem os melhores cinco últimos jogos. Ele tem aqui 9, 10, 11 pontos. Ele custou 11 em 15. O Cruzeiro melhorou. 11 em 15. Ó, o Atlético Mineiro, dos últimos cinco, conseguiu 9. O Grêmio, que é o terceiro, conseguiu aqui 7 pontos. O Santos conseguiu 8 pontos. Olha só. São Paulo conseguiu 6-7. Inter conseguiu 9. Palmeiras foi pior, conseguiu 3. Ah, o Sport tá bem aqui nessa foto aqui. Então, Palmeiras conseguiu 3, foi o pior. Não, o Sport conseguiu 12. O Sport, depois que o Falcão pegou, não tem campanha. 12 pontos. Se eu não me engano, é uma campanha aqui. 12 pontos. Não, os dois. O Sport e a Ponte Preta. E a Ponte 9, o Palmeiras conseguiu. Não, mas... dos últimos 15, o Palmeiras conseguiu 3 pontos. Então, 3 pontos. Eu não lembro agora onde eu li, mas se eu não me engano, o Falcão no Sport tem uma campanha que é absurda. É, porque eles têm dos últimos cinco jogos, o Sport, Sombra, ele só tem uma derrota. Ele perdeu pro São Paulo 3-0. Quatro vitórias e uma derrota. É a única derrota do Sport. A única derrota foi pro São Paulo, o resto ganhou todos. Os últimos cinco jogos, né? Então, por isso que eu falo que o Sport voltou a jogar bem. Sim, pode Sport ser e a Ponte Preta. Sport e a Ponte Preta. A Ponte tem 9, dos últimos 15 conseguiu 9. Mas desses times aí, a tabela que pra mim é mais tranquila é do Inter. Ele tem um jogo contra o Grêmio, né, vovó? E depois ele pega só carne assada. Não é fácil não. Chapecoense fora. Tem nada fácil não, próximo jogo. Chapecoense fora. Chapecoense fora. Mas o Internacional é um bom time. Que clássico. Não, é clássico sulista. Eles estão numa rivalidade incrível. O Inter pegou o Goiás fora. Você jogar como jogo, que tipo de jogo? Como ganha? Perdeu. O que aconteceu? Perdeu de 2-1. Perdeu. Mas é um time bom, Sombra. Não é um time ruim, não. O Chapecoense já não almeja mais nada do campeonato. O Chapecoense já escapou do rebaixamento. Eu acho o Internacional um bom time. O rebaixamento aqui, mano, eu acho que fica... Do Figueirense pra baixo. O Inter, Palmeiras, São Paulo, tudo a mesma coisa. Ô, Jojo, e tem os confrontamentos direto. Quem que é o confrontamento? O Flamengo pega o Santos, aí depois o Flamengo pega a Ponte... E depois, no final... Então, mas pra mim, o Flamengo tá fora. Mas você considera o Flamengo, vovó, nessa briga aí? Não, mas Flamengo os meninos do bolo, né? E depois, os meninos do bolo. Ainda tem ponto e esporte depois. Ô, Vitor, pergunta rápida, resposta rápida também. Se o Palmeiras não pegar Libertadores, você considera que o ano foi ainda fora, ainda que fora de uma Libertadores, mas foi um bom ano ou você acha que foi um ano ruim? Ah, eu acho que não foi um mau ano, não. A gente conseguiu chegar em duas finais. Uhum. E já valeu, já. Por ser um time novo, tá sendo montado agora. Então, acho que isso já vale de alguma coisa. Já é um estímulo pro ano seguinte. Não é o que o Paulo Nobre pensa, não, hein? Ele quer chegar no Libertadores. Ele quer chegar porque... Não, lógico. O Libertadores seria, né, sensacional. Conseguir porque mesmo porque mas... eu nunca vi alguém dar uma premiação dessa aí pra Copa do Brasil. Eu acho que nem sei se dá esse valor aí, quem ganha. E, velho, é aí, bicho, como é que vocês vão ganhar? 5 milhões, cara. Como assim? O prêmio da Copa do Brasil? Jogando bola. Eu acho que é 8 milhões. Da mas eles vão dar muito dinheiro pros caras, bicho. Mas a premiação... Como que vocês vão ganhar essa? Mas a premiação da Copa do Brasil... Eu não sei quanto que é, RG, você lembra? Eu acho que é 8 milhões. Não é isso tudo, não. Não sei se é 6 ou 8, Paulo. Então, tá dando quase a premiação da Copa do Brasil. O Santos também precisa desse dinheiro. O Palmeiras precisa de dinheiro, o Santos precisa de dinheiro. Todo mundo precisa de dinheiro e do título. Ah, mas eles vão dar pro jogador, meu. Como que vocês vão ganhar esse jogo? Os jogadores precisam. Os jogadores precisam da grana. Entendeu? O Santos não tem grana pra dar prêmio. O Santos tem muita vontade de ser campeão da Copa do Brasil. É o que importa. É isso. Mas você acredita que dinheiro pode fazer pender aí? Ele tá provocando. Você acha que eu não sei? Sombra, o dinheiro não vai ajudar o Amaral a jogar bola. Vai, Domênico. Você acha que eu nasci ontem? Pera lá, pera lá. Não sejam ingênuos. Não sejam ingênuos. Ele não vai fazer o Amaral jogar mais bola, mas ele vai fazer o cara ficar com muita vontade. Muita vontade. E às vezes a vontade é tudo no futebol. Você pega lá, um elenco é limitado. Mas quando tá motivado por alguma coisa, diferente, hein? O cara se supera. O cara se supera. Pô, você tá na final, você tá mais motivado, mano. Calma. Você tá numa final, cara. Mas tem muita gente que não é assim, não. Será, gente? Meu Deus. Ah, tem sim. Acho que o dinheirinho ali acaba. Olha, Sombra, só de... Fala, vó! É 6, gente, se não Galo, fosse... Olha aqui, Jojo, o Galo ano passado ganhou 6,190 milhões. Então. E aumentou agora 6,4%. Então, se o dinheiro de premiação não fosse importante, ninguém dava, pô. Para! Como assim não é importante? Ah, vocês porque pode ser mais um componente, não, gente. Não acho que mas é um componente. É, é um componente. Eu vi o SG ficando preocupado, porque o Santos não tem o mesmo dinheiro pra dar pro jogador. Não viu porra nenhuma. Eu tô vendo na sua cara essa preocupação. Você viu porra nenhuma. Eu tô vendo, ó. Já ficou nervoso. Já ficou nervoso. É 8 milhões. Ele conseguiu o objetivo então, 8 milhões. Dele. Já pois ficou é. Nervoso. Olha, 7,950. Então, 8, né? Vamos pôr. Dessa premiação, então o Palmeiras vai pegar os 8, vai arrancar 5, cara, vai ficar com 3, nem 3, 2 milhões e 900 mil. Dinheiro lá, tudo viu? Bem que não faz, mas vai pegar praticamente o dinheiro. É que aí que você vê. Pro Palmeiras hoje, o dinheiro da premiação não é tão importante. O que vale mais é o título e a vaga da Libertadores. Porque ele vai ganhar mais dinheiro. Exatamente. Com isso. Ué, você entendeu? Porque no ano que vem você tá numa. E outra, a Copa do Brasil leva direto pros grupos, não tem pré. É melhor ainda. É questão de custo-benefício. Sou, entendeu? É melhor ainda. Eu sou o Modesto Sombra Roma, meu amigo. Eu falo assim, para de provocar. Vou dar 5,5. Já tá difícil, senhor. Não vou perder no estilo. Quem fazia isso era o Juvenal. Pega não esse... vou perder no estilo. Eu pago. É, e quebra o time. O Juvenal fazia. Ah, mas você deveria pegar esse dinheiro, seu Sombra. Olha. Juvenal, que o senhor vai dar lá no Peixe. Pago. Você deveria dar lá no São Paulo pra arrumar a casa do senhor lá, velho. Ai, ai, ai, ai, se eu fosse o presidente do Santos. Ai, ai, ai. Eu vou te falar, o Palmeiras tá com tanto dinheiro que daqui a pouco vai começar a botar neon. Igual faz quando você tem muito dinheiro no carro. Ah. Vai botar neon, vai botar um dado. Mas aquilo é feio, hein, vovó. Mas aí é coisa de mané. Foi, é coisa de Barnabé, velho. Quando você tem muito dinheiro, não sabe como usar. Ô, Vitor! Hora de desligar os seus neons aí. Tá certo. Valeu, galera. Obrigado. Falou, meu velho. Queria agradecer vocês aí, dizer que eu escuto vocês todo dia. Vocês são pagáveis. E é bom. Também queria deixar um abraço para um grupo meu no WhatsApp, Tinder a Milhão. Uma galera lá, todo mundo escuta vocês todo dia. Como que é o grupo? Tinder a Milhão. Vocês pegam muita mulher nesse Tinder aí ou não? Não, é só rapaziada pra gente bater papo e coisa de boa. Também queria mandar um beijo especial pra minha namorada. É. E um abraço pra avó Gina. A avó Gina é bom. Eu não gosto. É sempre bom. Eu não gosto. Ah, é legal. É bacana. Tem gente que não gosta, mas eu sempre gostei muito da avó Gina. É um sucesso. Sempre. Boa. É, a gente gosta dela. Vou sempre visitar ela à tarde. É. Com essas chuvas, ela vive molhada. É, bacana. À tarde você tá aqui, ó. Então, antes de vir, a tarde é feita da 1 da tarde até às 6. À tarde. É, olha, esse Portuga, ele se trai nas coisas. À tarde. Tchau, Vitor, um abraço. Ai, ai. Esse é o Estádio 97, o momento sem parar. 3 ouvintes na sequência, vamos pro segundo. Você vai viajar e precisa de dicas? Curta a página sem parar no Facebook. Alô? Alô, aí, baralho, consegui! Eita! Truco! Consegui, baralho. Quem é que fala aí? Porra, é o Ricardo Trentin, meu. Ricardo o quê? Trentin. Exato. Tá bom. Tá ruim a ligação, Trentin. Aí, Trentin. Nossa, piorou, velho. Tá difícil. Não. Tá difícil. Alô? É, não deu. Um perdão, viu? Não. Ah, mas não dá pra te ouvir direito. Não, mas pera aí que eu tô, entrei no Bourbon aqui, vou parar o carro e Bourbon. Vou pro lugar. Não, agora estamos te ouvindo, para onde você estiver. É. Isso aí, breca o carro, o cara te dá uma porrada, você liga pra HDI. Aí já... Já falei aqui. Isso. Ah, boa. Salve, hein? Tira do Viva Voz agora. Sai do Viva Voz. Sai do Viva Voz. Já que você parou... É. Desculpa aí, pessoal. Segura a emoção. Tá tranquilo. Fica calmo. Segura a emoção, véi. Aí, agora eu te... Fica calmo. Fica calmo. Calma que tá meio ruim, mas ainda tá meio ruim. E tome quantos uma cerveja tem, no bar do mundo. Não, tá ruim. Tá ruim, Trentin. Tá ruim. Não deu. Desculpa, cara. É, mas todavia você ganhou, Ricardo Trentin, você ganhou um boné do Estádio 97. Tá bom, cara? Pra não dizer que você vai sair de mão abanando. Mas sempre foi ruim, né? Esse meio de comunicação. O quê? Qual? Lembra quando a gente tinha Trentin, que a gente usava? Ah, lá, doutor Arnaldo, lá, não tinha? Você usava muito o Trentin lá. Sensacional. Ah, que beleza. Bom, vamos lá. E no Réveillon, o pessoal faz Trentin, né? Mais um ouvinte aqui no momento vai. Sem Trentin, parar. Trentin, seu doido. Trentin. Sem parar. Mais um ouvinte. Esse é o segundo? Segundo. Não valeu, né? Outro não valeu, não valeu. Alô? Alô? Opa, quem fala? É Diego. Fala, Diego, tudo bom? Porra, não acredito que eu consegui, meu filho. Conseguiu. Batalhou, foi árduo. E é Diego do quê? Ainda bem que o rapaz aí, o telefone dele não tava muito bom, né? Você torceu pro cara cair, hein, como diria Tim Maia, o mundo enquanto uns choram, outros riem. Ah, né? Enquanto ele começou a falhar, eu falei, eu vou começar a ligar, e deu certo. Boa. Diego do quê? Diego Leite da Silva. Leite da Silva, e quantos anos você tem? 33. Ah, não vou falar que é a idade de Cristo, né? Sim, eu que é a idade média. Eu era meu partner Cristo. E aí, RG 3.3, hein? Que aí, é com Mota, Domingo. Como assim com Mota? Por quê? Porque uns tiram leite de pedra, outros tiram só o Mota do Diego, ah, né? Ah, sensacional, entendi. Não me comprometa, né, velho? O que será que aconteceu com o Mota? Sei não. Será que o patinete quebrou? Pode ter sido, apareceu com essa chuvarada aí. Nossa, o Mota ali. Com essa chuvarada. O Daniel Pereira achou o Mota aqui. Tipo, eu vou dar RT aqui no Twitter do Rude. É igualzinho. Boa, tá boa. Peraí, qual bairro você mora aí? Eu moro no Jardim Ester. O Benjinha não tá aí, não, né? Ah, o Benjinha está. Amigo. Vocês estão me mentindo, amigo. O Benjinha não tá, aí você vê. Faz uma falta danada, cara. Tá o André Pirral aí, pode falar com ele. O André Pirral. Tá o cover do André Pirral, é impressionante. Pior que eu fui ver quem era. Você não sabe, conhecia? Eu não liguei a fisionomia. O nome é a pessoa. Isso é um nome absurdo, um dos maiores jornalistas. Sim, mas eu não liguei a pessoa. O nome é a pessoa, você não ligou. Exatamente. Ah, mas agora você sabe quem é. Agora sim. Tá bom. E o time? Coringão, né, mano? Isso aí. Ó, amigão, antes da gente falar do Corinthians aí, que possivelmente será o campeão brasileiro, aliás, já é. Porque mesmo que o Corinthians perca todas as partidas, o Atlético Mineiro não terá competência de passar o Corinthians aí nesses 12 pontos restantes aí. Mas, ô, amigão, com relação à seleção brasileira, hoje temos Brasil e Argentina jogando lá. Hoje, possivelmente, teremos jogo, porque a previsão é de tempo bom para a hora da partida. E aí, cara, você acha que o Brasil consegue arrancar pelo menos um empatezinho da Argentina lá? Ou você acha que ganha? Cara, se colocar Renato Augusto, Gil, Cássio, ganha, né? Se colocar o meio Corinthians lá, já é uma vitória, não tem nessa de empate, não. Mano, se botar os caras, pontua no brasileiro ou não? É o Corinthians lá, né? Possivelmente. Aí acaba o campeonato. Já poderia contar esse jogo aí. Ah, jogando não, né? Jogando não, jogando. Os quatro lá. Os quatro jogando, mas não vai jogar os quatro. Dá pra ir na CBF, hoje o Gil, ele é melhor do que o Davi Luiz. O Elias, tá na cara que ele é melhor que o Fernandinho. Tá certo? Você pega lá, talvez, o Renato Augusto. É um cara que briga pela posição com o Lucas Lima, apesar de eu achar que quem vai jogar ali é o William, porque o Dunga gosta muito do William. Então, cara, eu não sei não se o ouvinte não tem razão. Poderia sim, cara, e o Cássio hoje é melhor do que qualquer um dos três goleiros. Mas eu, se fosse o Dunga... Né? Ó, mas eu, se fosse o Dunga, eu não colocaria o Cássio nesse jogo, não. É uma puta roubada pro Cássio, velho. Eu colocaria o Jefferson, velho. Vai querer jogar o Cássio pros Leões, aí numa dessa o Cássio falha, gramado irregular, campo molhado, aí vão começar a querer fritar o nosso Peter Cássio, mano. O cara pega muito, o cara é quase um deus, mano. É ou não é, amigão? É isso aí, o Cássio é monstro. Mas eu não colocaria de titular, não, mano. Deixa lá o Jefferson roer esse osso aí. Não é Jefferson, não, vou jogar Alisson, né? Pô, eu vi a discussão sua lá na Foz Esporte hoje, hein, mano. Os caras estavam deixando você falar, mano. Normal, mano, normal. Tem que deixar o Cássio fora mesmo, eu concordo com você. Depois ele vai entrando, né, mano? Mas é verdade, velho, porque existem momentos e momentos. Por exemplo, pode ser a oportunidade certa, mas o momento errado. É, se você colocar o Cássio num jogo roubada como esse contra a Argentina, jogando lá, gramado pesado, bola molhada, o Cássio não tá adaptado ainda. Não, faz a comparação que você fez lá, mano, da mina. Mas é verdade, ó, até expôs isso daí. Comparação da mina? É, ele faz umas analogias da hora, né, mano? Mas é verdade. Mas aí. O que eu disse é o seguinte, Sombra, por exemplo. Os caras, mas essa é a condição que todo jogador deseja, vestir a camisa da seleção brasileira, se for contra a Argentina, melhor ainda, etc e tal. Falei, naquelas. É discursinho. Porque muitas vezes, Sombra, o jogador ele quer. É claro que se perguntar pro Cássio se ele quer jogar, ele vai falar que quer. Mas muitas vezes não é o momento ideal. Por exemplo, é igual quando você vai pedir a sua mulher em casamento. Você pode pedir comendo um pastel na feira, tomando um caldo de cana, ou você pode pedir num restaurante bacana ali com um clima romântico. Certo. Ué, as duas situações você vai pedir a mulher em casamento, mas qual que é melhor? É igual o goleiro de seleção brasileira, o cara pode pegar, por exemplo, uma partida jogando aqui pra ir se ambientando contra a Venezuela, como o Alisson fez, tá certo? É uma situação muito mais confortável. O Alisson hoje, ele tá mais preparado e calejado, teoricamente, do que o Cássio na seleção brasileira. Sim. Não tô falando com relação à conquista, tudo bem, não. O Cássio é campeão da Libertadores, ganhou o Mundial, etc e tal, ok. Não tô falando que ele não tá preparado e que ele não tem experiência, não é isso. Mas dentro da seleção brasileira hoje, eu acho que o goleiro que tem mais vivência ali, dos bastidores, é aquele cara que tem um pouco mais de tarimba, apesar de não ter jogado tantos jogos assim como titular, mas eu acho que é o Jefferson. Eu, se sou Dunga, eu coloco o Jefferson pra jogar, mano. Tô errado? Ah, não sei porquê, tá, cara. E eu você, agradeço, Diego? O que você diz, Diego? Diego? Oi, Fernão. Você confia no Jefferson igual o Mano? Não, não é que eu confio no Jefferson, não, mas eu acho que é o mais capacitado hoje. Ah, você é mais capacitado porque você confia nele, velho. Não, eu confio mais no Cássio, mas eu acho que dentro da seleção brasileira, pela vivência que o Jefferson já tem, e pela experiência, mesmo que menor, talvez não seja tão grande quanto a do Júlio César, mas é maior do que a do Cássio e é maior do que a do Alisson também. Por isso que eu colocaria o Jefferson. Ah, eu acho que o Cássio agarra muito, né? Mas eu concordo com o Mano que o Jefferson tem bastante experiência e tal, mas eu particularmente prefiro apostar minhas fichas no Cássio. Hoje eu iria de Cássio, velho. Sem pensar duas vezes. Mano, eu duvido que um cara que fez o que ele fez pelo Corinthians, jogou contra o Boca na Bomboneira numa final, jogou bem, entre outras coisas, que ele tremeria pra um jogo contra a Argentina. Já Alisson e até Jefferson, eu acho que a coisa, o bicho pega. O buraco é mais embaixo, mais centralizado no jogo contra a Argentina. Mas se dá ruim o jogo, aí o que acontece? Queima o cara. Mas, aí ele não volta mais. Posso falar um negócio? O Ronaldo, que foi pra mim um dos maiores goleiros que eu já vi no Corinthians, você acompanha a história, ele estreou num jogo São Paulo e Corinthians, que o Carlos, que era goleiro da seleção brasileira de há muito tempo, o Carlos que era da Ponte Preta, se machucou, e ele estreou contra o São Paulo no Morumbi, e ele catou um pênalti do Dario Pereira, e o Corinthians que ganhou empatou o jogo, e ele virou o Ronaldo do Corinthians. Mas é que aí tá, ele falhou no jogo contra o Guiné. Mas é um jogo internacional, mas, bicho, é posso seleção. Falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Tem uma frase, muito sabe, que diz assim: o elefante que se preza não escolhe a formiguinha, ele vai e pija. Eu acho que pintou outra oportunidade. Não, tá entendendo não, eu o sei. Contexto. Se eles queimassem, queimassem. Se perguntar, não, Portugal. O Cássio, jogar, o Cássio, se for perguntado se ele quer jogar, óbvio, lógico, que ele vai falar ter... que ele quer. Ele não é que eu tô falando aqui, se eu fosse o Dunga, eu preservaria o Cássio nesse sentido. Mas, por exemplo, com relação a esse episódio que você citou, o Ronaldo, ele era o goleiro que tinha disponível. Os outros dois ali estavam machucados. Não poderiam jogar. Então, não tem tu, vai tu mesmo. Não tem opção. É o cara que tem que ir pro pau. O Ronaldo, ele fazia parte, acho que, do time de Júnior naquela época lá. Ele era muito novo. E entrou e jogou bem. Pegou um pênalti do Dario Pereira. Não é que o Cássio não possa entrar hoje e fechar o gol e salvar o Brasil de uma goleada. Claro que pode. Qualidade pra isso ele tem. Mas eu acho que se pudesse escolher um outro momento mais propício, pro Cássio seria interessante. Mas eu entendo, respeito, mas guardado as devidas proporções, você tem situações em que o cara tá pronto, sim. Eu acho que o Cássio já está mais que rodado. A vida toda já está mais que rodado para isso. É a mesma coisa se for lembrar o time do Santos, aquele que ganhou a Libertadores. Quem era o goleiro? E em que condições entrou aquele goleiro lá? Moleque, de molequinho. Mas é praticamente. Era o RG. Rafael. Moleque. Mas uma coisa, RG, entendeu? É você não ter opção. Por exemplo, se não tivesse opção hoje, vai, morreu o Jefferson e morreu o Alisson no vestiário. Os dois caíram lá duros. Sexta-feira 13, e fez ali uma massagem cardíaca e os dois aí não tiveram condições e morreram. Tá. É o caso que vai pro jogo, claro que é, RG. Com relação ao Santos, o Santos gostaria de ter um goleiro mais experiente. Não tinha, colocou o menino foi bem, foi campeão, ok. Mas se tivesse a opção de ter um goleiro mais experiente, mais tarimbado, o Santos teria... Mas eu entendo. O Marco, mano, surgiu no meio da Libertadores. Eu entendo, eu só tô dizendo roubada. E ele não era nem o reserva, ele era o terceiro. Eu só tô dizendo que isso não é fator para o cara jogar ou não. O cara tá pronto, ele tá preparado. Agora, é uma questão de gosto. Você entende que o Jefferson seja o cara. Eu se tivesse escolher entre o Jefferson e o Cássio, mas eu não pensaria, mano, duas vezes. Na minha opinião, o meu gosto é... Mesmo correndo risco, mesmo... não interessa, eu acho que o Cássio é melhor. Cada um tem um gosto, mano, mas assim... Estou zelando pelo bem-estar do Cássio. Assim, pode tomar chuva hoje. Jefferson e Alisson não são goleiros para estar sequer na seleção. O Vitor é melhor que ele, o Fábio é melhor que ele, tem outros, o Praza é melhor que ele, tem um monte. Agora, o Cássio não. O Cássio era um jogador que qualquer um convocaria. Eu acho que ele que tinha que ir pro jogo. E você, amigão, para finalizar, vamos lá. O que o Portuga falou, tô com o que o Portuga falou. Acho que depois tem que escolher a formiguinha, não. Se o cara tá lá na seleção, ele tem que estar pronto para entrar em campo e tem que jogar. E eu acho que o Cássio, dentre as opções lá, eu acho que é o melhor goleiro que está disponível. Não, mas eu não falei que o Cássio não tá pronto. Eu não falei que o Cássio não quer jogar. Eu tô falando que eu, se fosse o Dunga, eu colocaria o Jefferson, porque o Jefferson, ele tem um pouco mais de tarimba hoje na seleção brasileira do que o Cássio. O Cássio tá na cara que ele vai ser convocado nas próximas aí também pelo Campeonato Brasileiro que ele tem feito. Goleiro constante, goleiro estável. Ele tem as suas falhas e seus erros, como todo goleiro tem, mas é um cara que tá demonstrando segurança e tá ajudando o Corinthians em muitas partidas. É merecidíssima a convocação do Cássio. Se o Dunga optar por ele, pois bem, eu torço pra que ele vá bem. Mas eu acho ainda que hoje, mesmo com a falha que ele teve no primeiro jogo, o Jefferson deveria ser o titular. Mas manda aí então seu abraço pra alguém que você queira, faz um merchan. A galera lá do trabalho, lá que tem um grupo no WhatsApp que fala de futebol o dia inteiro. Sim. Aí eu mandar um abraço pro Serginho aí, que ele corintiano roxo. Valeu, garoto, muito pouco, garoto. E o Marcelo Santos, que é o São Paulino, lá que a gente fica zoando ele todo dia. Ele fica bravo, sai do grupo, entra no grupo, mandar um chupa Marcelo. Ele, fala, ele vai sair do grupo de novo. Os caras falam a língua do Mário Sérgio, né? Tá ligado, meu. 2x2, Mega King com Mega Cat. Então, mas tá obrigado bom, pela audiência, amigão. Falou, cara. Muito obrigado aí. Foi uma honra participar com vocês aí. Valeu, cara. Obrigadão, velho. Valeu, cara. Diego. Obrigado. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Vamos ao terceiro ouvinte do momento sem parar aqui no programa. São três ouvintes na sequência. Viajou? Quer compartilhar uma imagem bacana? Marque suas fotos com a hashtag sem parar oficial. Alô? Alô? Quem fala? É o Sandro. Tudo bem, Sandro? Tudo bom? Tudo bom, Domênico? Bom. Sandro do quê? Sandro Luiz de Santana. E quantos anos? 40. Lá vem a piada. Ah, 4.0 RG. Como é que fica? Hoje? É. Olha... Com a novela mais curta de novo. Eu vou dizer pra você que eu já fui lá em Santana tomar um Sandro de morango, viu? Ah, sensacional! Atende o Big Fone aí, Sombra. Eu escutei. Ai, Cachelo. Big Fone do Big Brother. Vai ter de novo esse ano, hein, Domênico? De novo? De novo. Nossa, não dá mais audiência, porra. Cansou, porra. Hein? Já, eu, hein? Ô, Domênico, tema, você aí. Podia apresentar o BBB, né, velho? Eu? Você quer acabar com a minha carreira? O Domênico podia ir pro BBB, velho. Domênico, ou você virar o maior ídolo da nação, okay, ou você ia sair na primeira semana. Todo mundo ia falar, ninguém mais suporta conviver, eu convivo. Ah, ou você ia ganhar, eu sou um cara de fácil convívio. Não ia, Domênico. Você ia arrumar confusão. Eu queria ver você tomando banho pelado. Só um minuto. Eu sou um cara. Esse aí já foi. Era Casa dos Artistas. Então, foi, era igual. Verdade. É a Casa dos Artistas. Agora, você lembra, meu, da Mera Alexandre, aquela parte. Você aí, ficou me assistindo, né, cara? Eu vou dizer, não, mas eu sei, né? Eu sou um cara que eu tenho que ver. Antenado, né, Dom? Eu tenho que saber as coisas que aconteceram na televisão também, velho. Eu sou antenado. Agora, quero dizer pra vocês, se eu fosse, eu ganharia o prêmio. Não tem conversa comigo, talvez, não. Talvez, viu, Domênico? Talvez não. Porque as pessoas gostam de mim. Eu agrada a todos, Portugal. Olha lá, ouvinte. Há controvérsias. Mas tem controvérsia. Não, tem gente que gosta. O cara engasgou aí. Tem gente que gosta tanto. Ô, Domênico. Ô, velho. Domênico já é ídolo aí, já no rádio. Não precisa de ninguém, não, cara. É Domênica. É um monstro aí do rádio. Obrigado, já. Mas o Aguinaldo alavancou a carreira do Dodô. Não. Isso. Foi verdade, porque eu dei pra ele amor. E por isso ele começou a melhorar. É. Aí você ele se sentiu amado. Com certeza. Domênica, você... É uma estrela. Domênica é tua mãe. Você é uma locutora diva. Diva? Você é a Beyoncé do rádio. Ah, que Beyoncé? Não, se eu tivesse o dinheiro dela, tava bom, velho. Oh, mas a Busan você tem. Não tenho. Se eu tivesse, velho, não é assim, não. Se tivesse, o que? Não, se tivesse, seria legal, mas não tenho. Ô, velho. Domênico gosta de um assédio. Esse ia ser assediado. Eu seria mesmo, se tivesse a busanfa da Beyoncé. Mas você lembra aquela vez que eu fazia aquele show, que você fazia aquele programa? Isso, Domênico. Você lembra que o segurança ficava te protegendo? Aperta o segurança ficava te protegendo quando você foi fazer aquele show, daquele programa que você apresentava? Ah, eu tinha. A mulherada foi atacar você, não foi? Eu só podia murcha, mas eu posso inflar ela. Fazendo assim. Eu vou inflar da tua mãe. Tem válvula? Tem válvula? Tem, põe a boquinha. Depois você abarra o bico. Põe a boca aqui na válvula, aqui, você vai ver. Mete a boca na minha válvula aqui, ó. É que ele quer, hein? Aqui, ó. Ele quer. Quantas vezes a gente já não fez isso? Ô, velho, aí, qual que é o... Já falou a idade? Já. 40. Já, né? E time, falou tá bairro? Não, time. Vamos adiante, vai. Pula. Outro trouxa não tá aqui, aquele trouxa. Tricolor. Paulista. É, beleza. Vamos voltar a falar do Dudu. Opa, Paulo. Fala aí, amigão, beleza? André, fora a emoção da gente falar com vocês e tal, mas eu já tava me preparando porque quando é o São Paulino que vai falar agora nessa época, a gente tem que se preparar pra falar porque é como se fosse um desabafo, né, vendo essa situação. Ah, então, é verdade. Estamos prontos, entendeu, para assumir o clube de novo, novamente, levar ao êxito. Nossa, pelo amor de Deus, tira esse cara daí. Mas então, desabafe. Ô, Sombra, o que acontece? A gente, tá, 40 anos, você sabe, né? Já é aquela faixa de idade que já viu São Paulo ganhar quase tudo, praticamente. Uhum. Time organizado, um exemplo para os outros clubes. Uhum. E agora você olha pro time. Com aquele centro de Cotia que a gente não tinha antes. Um centro de treinamento da Barra Funda. Uhum. O Morumbi. Com tudo isso. E o São Paulo não está produzindo um jogador para a seleção brasileira. Você vê uma coisa assim que é até triste, né? Um time como o São Paulo não tem um cara na seleção brasileira hoje, praticamente. É uma das questões que a gente vê aí do péssimo momento de São Paulo, né? Sabe o que a gente vê também, Sombra? É. Olha para os treinadores do São Paulo lá no centro de Cotia. Não sei hoje, eu vi que o Visoli está voltando e tal. Sim. Ele não era um grande craque, mas pelo menos participou daquele time lá, na época do que o time estava jogando bem, quando ele era jogador de São Paulo. Mas não agregou nada. Mas você procura lá, não quer dizer que o cara antigo é um cara que pode formar jogador. Mas olha o exemplo do Santos. Quem tá na base do Santos? Quem trabalha o jogador que pega o cara lá na praia? Ex-grandes jogadores. Exatamente. O São Paulo, eu não sei, não posso atestar isso. Você conhece mais lá dentro, né? Não conheço. Estou falando assim, você é mais próximo, você tá frequentando assim, de repente você já foi sócio, né, tal, do São Paulo. Sou sócio. Isso, exato. Agora você vê, o São Paulo, olha os caras que jogam no time de base do São Paulo. Você olha pro jogador, você não vê aquela gana de um cara que quer chegar no futuro. O cara fala de exterior pra jogar no exterior, mas não é um cara que joga bola, assim como você vê numa Varja. A gente que tem um pouco mais em 40 anos e jogou na Varja, você via jogador muito melhor que você vê lá no São mas Paulo. Mas eu vou te dizer um negócio pra você. Eu acho estranho, entendeu, Sombra? Pra falar a verdade, porque antigamente a gente via o São Paulo na base revelar, não era contratado de outro time na base. São Paulo formava. A gente viu o Expressinho antes, eu parava pra ver o Expressinho. Mas o Sandro. O Expressinho até melhor que o time de cima, cara. Mas o Sandro, eu acho que a questão de você não ter mais a formação de grandes jogadores não é uma questão apenas pertinente ao São Paulo. É um dos motivos. A gente ressalta isso porque o São Paulo estava acostumado a formar grandes jogadores, tá? Exato. Agora, esse estilo aí de jogadores novos que aparecem, os falsos craques, as falsas promessas, essa é uma tônica do futebol brasileiro. É verdade. Hoje essa molecada é movimentada a videogame, eles na concentração, eles já estão ali idealizando a sua participação nos times europeus. Sombra, mas posso falar uma coisinha? Por exemplo, isso tudo é verdade. Todos têm os seus empresários. Mas olha, eu quero pegar o exemplo, você tem que ter humildade para admitir. Olha o Santos e olha o Corinthians. Eles têm os mesmos problemas do videogame, os mesmos problemas do jogador que não tem, e eles conseguem vasculhar. Os nossos olheiros, ou não existem mais os nossos olheiros. Mas só uma correção. Nossa base é um pouquinho diferente. Só uma correção. A gente estava falando de base. Sim, claro. Na base, o Corinthians também... Não dá pra se elogiar demais, não. Teve agora o Guilherme Arana, que apareceu como lateral esquerdo. Que a gente também não sabe aí se vai ser um jogador aí que tá vai... Tá louco? Malcom, né? Lionel Malcom. Não, como é o nome? Lionel Malcom. Só se for Lionel, Mas o Corinthians, tradicionalmente, não é um time que vem aproveitando há muito tempo os seus jogadores de base. Claro. O Corinthians foi campeão, né, da Libertadores. Mas pode ver uma coisa, eles não aproveitam, mas eles estão produzindo. O time de base do Corinthians joga um futebolzinho muito mais firme que o do São Paulo. O jogador de São Paulo na base... Ele já vem, parece que... Eu não tô dizendo isso, não quero ter nenhuma discriminação, mas parece que a maioria é filho de diretor, indicado de alguém. Eu olho muito pro Santos também, porque esses jogadores antigos que trabalham lá na base do Santos, esses caras sabem ver o toque de bola do cara. Isso que a gente via no São Paulo antes, na nossa base, entendeu? Não é produzir para ser craque, mas o que você vê, você sente firmeza. Eu acho uma vergonha a gente ter um centro de Cotia... Não tô só comparando, a gente, aquele centro não tá produzindo como a gente produzia antes. Alguma coisa tá errada, hein? Que a gente perdeu o andar. Cara. Não sei se é a arrogância do nosso time, nossos diretores, entendeu, Sombra? Mas eu acredito que alguma coisa, eles não estão se tocando. Depois que entrou essa leva, inclusive eu incluo o Leco também, essa leva de gente ficar discutindo com o Corinthians, ficar dando patada no Corinthians, essa coisa, perdeu o foco. Eu acho que acontece isso quando a gente ganha demais, entendeu? Então a gente tem que passar um pouquinho de humildade. Eu vi o Zé Sérgio sendo esparrado do time lá da base. O Pita, praticamente, eu acho que parece que está voltando também. Ou tá, tem que colocar cara que pelo menos cria um jogador e vê o jogador com mais um toque. Eu admiro muito o Milton Cruz, o Muricy, nossa, são nossos ídolos. Mas o Milton Cruz, ele já está há muito tempo lá. Isso, ou ele muda de setor, alguma coisa, tem que dar uma mudada nisso, entendeu? Porque senão o cara fica, ele vê bastante, mas é uma repetição. E o nosso time não está produzindo. Alguma coisa deve estar errada. A gente tem que começar a olhar no espelho e ver alguma coisa assim. Era isso que eu queria falar, entendeu, Sobra? Não, essa parte do... Realmente foi... a gente moviu, né, o nosso time naquela época. Então a gente foi assim, né? Tá ficando estranho esse time do São Paulo agora. Você foi 97% compatível com muitas das minhas opiniões aí, cara. Concordo com quase tudo que você falou. Mas você sabe uma coisa? Hoje o São Paulo é que nem compra de mês. Pra resolver, sabe quando você vai no supermercado com aquela listinha do fim do mês? E pega aqui. Então, assim, você falou só três itens da lista, mas tem uma lista desse tamanho pra resolver, né? É que não dá tempo da gente debater tanta coisa, tanta coisa errada, tanto é que tá dando esse desgosto danado aí que você tá falando. Tá vendo mesmo, porque a gente tá perdendo o gosto de ver São Paulo jogar, né, cara? É muito triste isso, né? O time mal é uma coisa que a gente às vezes vê em vários momentos da história. Eu cansei de ver um São Paulo ruim em campo. Vi muito São Paulo ruim em campo. A gente vê mesmo. Mas o problema é que a gente fica mais puto, é que a gente vê a situação fora de campo e não vê a perspectiva dessas pessoas fazerem com que o que está dentro melhore. Isso é o grave problema. Eu tenho uma referência, a minha referência de São Paulo zoado, bagunçado, em todos os sentidos, é aquela data... Na época da Copa do Mundo, quando o Juvenal... Isso pra mim, a minha impressão. Quando o Juvenal abriu mão de tudo pra se dedicar a essa Copa do Mundo no Morumbi, velho. Ali foi o começo do delírio, né? A partir dali... Porque eu entendo que ele entendia o seguinte. Pode deixar que a coisa vai sozinha, né? O barco vai... Porque tava ganhando muito. E não foi bem assim, hein? E nego vai, aí faz dívida e o caramba, e estamos nessa draga danada. Eu fiz uma enquete aí numa mídia minha particular e gostaria de saber de você. É lógico, você pode até discordar dos elementos que eu coloquei ali. Mas na minha enquete, quem manda sou eu. Enquete! Né? Lógico, tô fazendo uma brincadeira, né? Tem muitas outras enquetes que podem ser feitas. Pra você, se tivesse que escolher entre esses dois, com o maior ídolo da história do São Paulo Futebol Clube, qual você escolheria? Rogério Ceni ou Tele Santana? Cara, eu vou falar uma coisa pra você. O Rogério Ceni, dentro de campo, como jogador, eu acho que eu vou no último jogo dele, já fez tempo que eu não vou no estádio, mas eu vou só pra ver ele jogar por último. A gente tem que, com todas as brincadeiras dos outros times aí, que voa com ele e tudo, nós temos que tirar o chapéu pra ele e eu vou voltar no estádio só pra ver ele jogar a última vez no São Paulo. Vai ter o jogo da despedida, né? 11, então eu vou, né, até no jogo do Brasileiro agora. O Lugano vai jogar, cara. O Lugano vai jogar nessa partida. Ah, mas olha, o Tele Santana, cara... Quando ô, Massur, me liga, Lazarento. O Tele, ele representa o futebol que a gente via no São Paulo. Ele se tornou uma marca. Não como a diretora agora tá falando, jogando pra torcida, que quer um treinador que treine como ele. Mas por fato dele ele jogar, acho que todas as torcidas gostavam dele por isso, né? O time jogava pro ataque, ele era um cara simples, não tinha muito blá blá blá, entendeu? E ele é uma coisa que, cara, emociona o Tele Santana. A gente que tem nessa faixa de 40, viu o São Paulo jogar, ele entendia o que a torcida do São Paulo queria. Esses treinadores que entram lá, eles ficam repetindo. Por que o Osório entrou no nosso gosto da torcida da gente? Por quê? Porque ele fazia uma coisa, mesmo que o São Paulo perdesse, não sei se você lembra quando o Sininho começou, a gente tomou de 4, tomou de 5. Você vê a mesma coisa, a gente tomou assim. Só que você vê que o time ia pro ataque, ele mudava nesse sentido, entendeu? Mas a qualidade também, né? Estrangeiro. Ia pro ataque de qualidade. Mas velho, eu vou falar uma coisa pra você agora. Mas você tava montando com 4 meses, Sombra. Com 4 meses o cara fez um time que tinha perspectiva. Mas bicho, assim, você tá falando de um treinador... A tendência era evolução. Um treinador ofensivo. Um cara que ele tinha tudo... Pra se chegar perto da filosofia de futebol do Tele Santana e se perdeu na história, ele se perdeu. Foi Vanderlei Luxemburgo. Mas eu não entendi. Você votou em quem? Você votou em quem? No Rogério ou no Tele? Não, você voto, cara. Não tem como falar. O Tele Santana é o máximo pra nós. O Tele Santana é o maior ídolo. Assim, comparando com o Rogério Ceni, não como técnico, né? Mas no geral, como você perguntou, no geral. Eu, Santana, pra mim, né? Pra mim também. Agora, o Vanderlei Luxemburgo, por favor, se o Dona Irene chegou, entrar no São Paulo, eu mudo de time, cara. Eu mudo de time, porque... Não, não mude, não mude. Mas é que eu acho que... Não dá, o cara é... Mas o Vanderlei, velho... Mas nós tivemos tantos Vanderleis na nossa administração, mas bicho, o Vanderlei... Eu não tô mais nem gostando do São Paulo, cara. O Vanderlei, você pode não gostar dele, é uma questão de gosto. Agora, o que eu gosto dele como técnico. Ele poderia, na época que ele montou aquele Palmeiras, aquele Cruzeiro, se ele continuasse, ele era no mesmo nível do Tele. Mas, Sandro, eu queria aproveitar essa enquete aí. Diga. Eu vou perguntar pro Domênio. Você falou agora, né, que se você tivesse a bunda da... Beyoncé. Da Beyoncé, ia ser um sucesso. Até da Gretchen, ele falou que era isso. Falou. Você falou que se tivesse uma rabeta, você tava melhor. Como você gosta de se colocar em... Não falei isso, vocês entenderam errado, mas como você gosta de fazer suposições, né? Por exemplo, se você fosse São Paulino... Foi o desgraçado ali. Se você fosse São Paulino, quem você elegeria como o maior ídolo da história? Rogério Ceni ou Tele Santana? É difícil, hein? É difícil. Eu votaria no Rogério. É difícil porque o Tele... É... Rogério. Acho que ele marcou... Rogério ficou mais tempo no São Paulo. Mas peraí. Rogério ficou mais tempo. Mas o Tele Santana, cara, ele abriu aí... uma exceção dentro do São Paulo, né, cara? Ele ganhou títulos muito importantes, cara. O Rogério, ele participou desses títulos. O Rogério também ganhou. Só que o Rogério ele era aí, reserva, cara, do reserva. Então, assim... Domênio. E o Rogério ganhou um título importante, que foi o Mundial e a Libertadores de 2005, não é verdade? Jogando. O meu raciocínio é lógico com relação a... E ganhou três brasileiros e aquela coisa toda. É difícil, mas não tem... Não, mas tem muita... assim, um foi jogador, outro foi treinador. Mas é que tá. Sim, mas são ídolos. Você pega, por exemplo, o Rogério Ceni. É difícil. Alguém pode ter uma outra opinião com relação a ele. Eu acho que, só pra concluir, mano, da minha parte, acho que é que nem você perguntar quem foi melhor, o Ronaldo ou o Romário. Mas é difícil também. Com relação ao São Paulo, você para pensar. Pelo menos no meu ponto de vista, o maior jogador da história de São Paulo chama-se Rogério Ceni. Jogador, você tem ali Raí, você tem Kaká, você tem outros jogadores que já passaram por lá. Todo mundo fala aí do Canhoteiro, todo mundo fala aí do Pedro... Pedro Rocha. Enfim, são jogadores aí que marcaram sua história. O Rogério, comparado com eles, marcou mais, tá certo? A gente tá falando do maior jogador da história do clube. O maior jogador da história do clube, comparado com qualquer outra pessoa, mesmo até o Tele Santana, com todo respeito ao Tele, que já até faleceu. Até Tele não foi jogador, né? Mas é que tá, amigão. O maior jogador da história de um clube é muito emblemático, cara. Ele, comparado com qualquer outra pessoa, com qualquer outra personalidade, pode comparar, por exemplo, com o Rogério Ceni ou Marcelo Portugal Gouveia, que foi um bom presidente pro São Paulo também. Rogério Ceni. Rogério Ceni ou Tele Santana, que também foi um baita treinador na história do São Paulo. Rogério Ceni. Esse rótulo, Domênico Gato, de maior jogador da história do clube, é muito emblemático. E um goleiro faz gol também, né, mano? Só um minuto. É o maior jogador da história desses últimos tempos. Não, da história. Da história é história, gente. Não concordo. Você fala, mas o jogador da história é história completa. Então, mas eu não concordo. Você acha que foi maior que o Rogério pro São Paulo? Existem muitos jogadores que foram muito bons e... Mas quem foi maior que o Rogério? Olha, 20 anos, por exemplo, se você perguntar pro Sombra, ele não vai pôr o Rogério como melhor goleiro. Ele põe... Sim, senhor, pergunta pra ele. Ele vai achar o Zete. Já não vai achar o Rogério. Só um minuto. Maior jogador da história hoje é o Rogério. Não, da história. Não, da história. Geral, história, da história. História. Hoje sempre, né? Não, é o Rogério. Então, é o que eu acho também. Então, é o melhor goleiro. Vamos lá. Não, deixa eu concluir. Mas eu tô falando o maior jogador. Não, você vai concluir, não, mas só desculpa. É que ele falou assim: uma coisa a gente tratar como o maior jogador no sentido de ser o todo. Emblemático. O todo. O pacote. Né? Exato. A representatividade. O marketing, tudo que influenciou... O tempo que ficou no clube. Se você me perguntar qual é o maior goleiro da história de São Paulo que eu vi jogar, eu não vi Poi, que fala que foi um grande goleiro. Mas pra mim foi o Zete. Então, o goleiro, né? Só pra concluir, eu acho que é difícil você colocar o Rogério Ceni como o maior jogador da história do clube. E se você me perguntar, eu sou neutro, porque eu sou torcedor do Verdão. Claro. Mas assim, agora se você me perguntar qual é o maior jogador do Palmeiras, eu não sei te responder. É não complicado, sei te responder. Eu sei que é complicado. Assim, qual é o maior ídolo da história do São Paulo? Gente, ídolo. Não vamos esquecer, teve ó, o Serginho Chulapa, era um ídolo muito grande na década de 80. Leone das laterais. Como não sai, mano? A gente não sabe. Não, como Raim, não, mano? Os números mostram mano, isso. Mano, mas não é números. Pera só um minuto. Qualquer jogador que você coloque na enquete... Mas ídolo eu vou dizer número. O seguinte, Sombra. Eu vou dizer pra você o seguinte. Se colocar essa enquete que você colocou, você deve ter colocado, eu nem vi resultado, mas eu posso te garantir que o Rogério vai ganhar disparado. E eu te digo por quê. O Rogério vai ganhar disparado porque a maioria não sabe nem talvez quem seja o Tere Santana, ou aqueles não viram. E aí ele prefere ele apostar em quem tá aí agora. Você entendeu ou não? Você entendeu o que eu tô falando? O Rogério, ele é do momento. Nessa enquete, o Rogério conta com a vantagem de ser conhecido por todos que estão participando. E o Tele... O Tele Santana, não. O Tele Santana, não. Se você pegar o Tele Santana, o Tele Santana saiu do São Paulo aqui, 94, 95? 95. Então, se você pega um cara que nasceu em 95 e hoje tem 15 anos de idade, ele não sabe. É verdade. E você entendeu o que eu tô falando? Mesmo assim, na enquete, tá com 62% do Rogério. Teve vários ídolos do São Paulo. Teve o Careca, teve o Raí. É. Então, lá atrás, é que eu não vou lembrar de todos da história, mas ó, você me lembrou bem. Pedro Rocha, o mano falou aqui... É, o Poi. Torinho Guerreiro. Então, assim, teve meu tanto Deus. Cara que foi ídolo, mano. Então é difícil falar. É. O maior ídolo. Eu acho que ele é um dos maiores Leone ídolos. Da Silva, aí se você coloca como um dos maiores, eu concordo. Mas o maior, eu discordo. Sim. Tá Sombra. Certo. Oi. É a opinião. Sombra, acho que a pergunta que você está fazendo na sua enquete é sobre o maior ídolo, né? Não é o maior jogador. Não, o maior ídolo. Maior ídolo. Então, o Rogério. Ele tem longevidade, né? Ele tá 20 anos, mais de 20 anos no São Paulo, praticamente, como um jogador conquistando títulos e tudo. Uhum. Era controverso. O problema é que quando você olha pro Tele Santana, o Domênico, a gente vê o símbolo, a simbologia do cara. Eu sou historiador, né? Então, assim, eu penso dessa forma. Sim, mas o cara, eu acho que ele marcou a época, ele já morreu há algum tempo, ele já treinou outros times, entendeu? Ele já participou de outros times, da seleção brasileira. Então... Mesmo assim, se você comparar, descontando isso que o Rogério é mais recente, está na memória mais forte das pessoas, inclusive dos mais jovens e tal, o Domênico. Uhum. Na simbologia, é incrível como o Tele ele emociona quando você grita o time no estádio, entendeu? Então, a questão de ídolo tem muito mais que tempo, entendeu? Sim, eu concordo totalmente com você, mas eu concordo totalmente. Como ídolo, mas eu acho que a maioria vai ganhar o Rogério Ceni porque é mais recente também. É mais exatamente isso. Entendeu? Se você colocar essa enquete, o mais recente sempre ganha, não tem jeito. Sempre ganha, acaba apanhando mesmo. O que jogou depois, ou o que está mais próximo, é o que os caras vão lembrar. E o Tele... A lembrança é essa. E agora, o Tele que tem... o Tele marcou uma época, meu amigo, não tenha dúvida disso. E o Tele, ainda leva aquele carinho por tudo o que aconteceu. Exato. Com o Tele, com a RG. Pela fatalidade, então quer dizer, tem todo um pacote aí também. Tem uma coisa envolvida. É, um sentimento, né? Ô, RG. Sandro. Fala, velhinho. Fala, Danilo. O Tite está para o Corinthians assim como o Tele estaria. Sim. Vai estar, vai estar. Vai estar. Quando sair daqui um tempo. Chegou já, no já, patamar. Já, está no mesmo patamar. Eu acho que hoje está no mesmo patamar, mas pode passar. O Tite, o Mano. Pode passar. O Mano pode falar, vai falar isso aí. O Tite, cara, quando ele voltou agora na segunda vez. Teve muito pessoal da diretoria que não tava muito, tava olhando ele com um pouco, queria mais o Mano Menezes, vamos ser sinceros. Eu acho que o torcedor do Corinthians hoje, ele reconhece o título, o Tite, como fosse o Tele Santana quase. Agora, a diretoria do Corinthians atual, alguns queriam o Mano Menezes, entendeu? É. O que leva... O André Sanches bater pé lá, então eu acho que o Tite, ele tá caindo nesse caminho. Mas quem queria o Mano Menezes, amigo, né? foi o Mário Gobi. Inclusive, quando o Tite foi mandado embora aí pra trazer o Mano Menezes aí, quem comprou essa briga foi o Mário Gobi. Tanto é que a diretoria deixou o Mário Gobi ilhado. É verdade. E só pra fechar, o que leva, o que você tá perguntando com a relação Tite-Corinthians, o que leva a isso e o Tite lá na frente ser igual o Tele é pro São Paulino, é essa declaração de amor, entendeu? Esse negócio de carinho. Eu não troco o time por nada. Então, tudo isso. E mais a vitória... Não tem nada disso, né, gente? Isso é engraçado. Querendo então, fazer esse tipo de declaração. Né? Então. Mas isso. E mais a vitória, porra, você não tem a dúvida. Vai ser igualzinho. É verdade. Tem que respeitar. Então tá bom, amigão. Um abraço pra você. Boa. Sombra, deixa eu só fazer uma declaração pro Domênico aí, rapidinho, cara. Olha, opa! Ô, peraí, português. Olha só. Você não vê, não. Depois que ele declarou... Tem uma aliança. É pro traseiro dele ou não? É o seguinte, cara. Eu era um futebol, assim, aí, uns 27 anos atrás. A gente da época do Walkman ainda. Certo? Será o quê? Não entendi. Quando era futebol, eu comprava aqueles radinhos na Praça da Sé, com o fone de ouvido e falava que era Walkman. Walkman. Aí a gente ficava ouvindo você, o Sérgio Boca, quer dizer, esse pessoal todo da antiga, cara. E é uma emoção falar com um cara como você, porque você é uma representatividade do rádio, cara. Você é demais, a sua voz é marcante, incomercial, quando você fala... É um cara que merece homenagem ainda em vida, porque você... É um sobrevivente, porque você vê todos os caras que passaram que não tá aí. O Sérgio Boca, por exemplo, ele não aparece muito no rádio. Sérgio Boca, eu consigo falar com ele de vez em quando, é muito gente boa. Então, até outro dia você fez até uma seleção na sexta-feira que você tava fazendo, aí você lembrou e tal. É. Cara, então, um cara como você, hoje em dia, acho que esse pessoal que tá aí na mesa aí, tem que bater palma pro cara como você, cara. Porque isso, eu bato pra ele, sim. No rádio é difícil você ver essa longevidade. Tem muita gente passando a perna no outro... Quer dizer, muito cara que tem muita inveja. E você tá aí e tá muito bem, né? Porque você na 97, você tá muito bem mesmo, cara. Parabéns. Que isso, uma coisa que eu queria dizer, porque tá na minha infância ali, a infância daquele pessoal que jogava bola e comprava o radinho pra ouvir, você tava no rádio naquela época. O Domênico tá na infância de todos nós. Sim. Não, parabéns, cara. Parabéns mesmo. Obrigado, cara, velho. Pô, e o cara com 40, hein, velho? 40 anos. Olha, e você é um cara que se reinventa todo dia. Você vai bem, Domênico. Tá. Mas, bom. Mas, ó, o Sombra foi sacana, porque o Sombra falou, Domênico, que tá na infância de todos nós. Ele quis dizer que você é velho. Não, Sombra é um crápula, velho. Você é um crápula. Ora, mas se o cara com 40 acabou de dizer que o Domênico tá na infância dele, velho. O Domênico é o gordo magro do rádio. Não, mas é, hoje, não. 14, 15 anos, entendeu? A gente ficou ouvindo, então... Aí tinha aqueles programas à noite. O Domênico começou cedo. O Domênico já tava fazendo rádio. Né? Olha, você falou do... Já que você comentou, eu vou dizer pra vocês. O Sérgio Boca foi um cara, rapaz, que eu aprendi muito com ele, cara. É um cara que... Eu nunca tinha feito tradução na minha vida em rádio, né? Tradução da noite. Exatamente. E quando eu chegava... Eu sempre cheguei muito antes na rádio pra poder acompanhar as pessoas que eu gostava muito, né? E o Sérgio Boca, quando ele fez tradução lá quando fazia lá na rádio... Rádio Cidade. Eu aprendi muito, cara, porque era um cara que, além de... Ele não só traduzia as músicas, como ele interpretava as músicas. Então, isso era uma coisa que eu tentei, quando eu fiz, das poucas vezes que eu fiz, acho que eu fiz algumas vezes, e acho que eu consegui fazer legal. Porque essa aí você fez, fazer... Essa aí você fez? Não, essa aí não fiz. Mas essa música é sensacional. É o Will to Power, né? Domênico, qual é a música lenta da tua vida? É o Ebony Eyes. Domênico! Vem pra mim, é a música que eu mais gosto. Juro por Deus. E fiz a tradução da música, acho que umas 3 vezes, sei lá. O mano gosta de Kenny Rogers. Aliás, pra quem quiser saber, já que você falou, sobre, tá lá no meu site, tem um monte de tradução lá. Cara, qual o seu site, Domênico? DomênicoGato.com.br. Muito bom. Sim, pode até. Ah, essa música pra mim é sensacional. Rick James e Smokey Robinson. Dá a mão aqui, Domênico. A mão, sai pra lá você, ó. Vamos voar junto. Vamos voar. Obrigado, meu velho. E o Boca tem site também, viu? Sérgioboca.com.br. Tem que trazer ele aí na rádio pra ele fazer uma mensagem aí pro pessoal da que faz a imitação. Vamos ver se ele traz ele. Não tem como você trazer o Sérgio Boca pra fazer o estágio? Vou falar com ele. Muito bom. Abração, Sérgio Boca. É mito, Sérgio Boca. E o Sérgio Boca sempre fala assim, quando ele gostava de uma pessoa... Sérgio Boca é legal. Quando ele gostava de uma pessoa, ele vira assim, você é carinha. Ele fala que você é carinha. Grande Sérgio Boca. Deve estar ouvindo nós. Né? Vamos legal, dar o Sérgio é Boca. Legal. Ô, Sandro, muito obrigado pela sua participação, obrigado, viu? Ô, Sandro, assim que você puder, dá um toque nesses caras do São Paulo, cara. Vão se entrevistar, né? Pra eles poderem cair na real. Não tenha dúvida. Telefone direto, velho. Um abraço, que bom, viu? Telefone roxo é direto. Alô, velho, obrigado, viu? Valeu. Que bom, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Estádio 97, esse foi o momento sem parar. E se você pudesse tirar todos os obstáculos da sua vida num passe de mágica? Olha, o sem parar pode te ajudar em muitas dessas pequenas coisas que emperram o seu dia a dia. Baixe o aplicativo Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam o Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar shoppings, estacionamentos, aeroportos e postos de combustíveis que aceitam o Sem Parar. Vamos lá, não perca tempo e curta o que a vida tem de melhor, sem parar em todo lugar. Estádio 97, também no oferecimento de impermeabilizantes Recubre Plast, máxima proteção para toda a sua casa. HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ô, mano, vamos falar da Bozano, mano. Opa, vamos lá. Ao som das músicas de Domênico Gato. Lógico, evidente. Essa música é a que eu mais gosto, né? É, evidente. Domênico of Songs. Daqui a pouco o Domênico vai pedir mais um som. Você sabe que eu sou, que tá eu vou no, agora. Não, mas tem que ser música musicamente lenta. Então tá bom, eu vou pedir uma boa pra você. Ele vai falar da Bozano e você vai pedir. Você que tá em casa agora, passando o Guatambu no Esmeril, vai pronto pra sexta-feira. É, mano. É, Laís lá, toda se arrumando. É, mano, o cara tá lá, velho. Tá lá passando a espada de um lado, passando a espada do outro. E sexta 13, hein, mano? É, sexta 13, velho. Mas, ó, o dia é de azar, velho. Mas se você usar Bozano, eu tenho certeza que você vai ter uma sorte imensa, velho. A moça vai visitar o Tenho certeza que você vai ter uma sorte imensa, amigão. O homem não perde aquele jeitão de garoto, é ou não é? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada. Nunca dispensamos uma partidinha de futebol junto com os amigões. Mas na hora de se cuidar, todos vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis. E contam com a exclusiva tecnologia P-Effect, que vai proteger e hidratar sua pele, meu irmão. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera para você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. Aquele tupetão, aquele moicano, ouvindo esse som, olha lá. Ó. Só batendo vento na janela e o seu cabelo lá, ó. O tupetão bonitão e a gatinha do lado, é ou não é? Olha lá, mano, ó, o clima tá feito, Domênico Gato. E além de tudo isso, a Bozano traz mais uma baita novidade, hein? Sabe por quê? Não adianta você ter a gatinha do lado, essa música propícia assim, ó, bombando no teu carro. E você fedendo como uma coberta de mendigo, velho. Você tem que usar o novo antitranspirante da Bozano. Oferece 48 horas de proteção e é muito mais legal pra você conquistar aquela gatinha. Porque ela vai olhar e falar... Que cara cheiroso esse daqui do meu lado, é, moleque. A nova linha Bozano garante pra você, RG número 2, muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Boa, mano. Boa, é isso aí, mano. É, fazer um climão com a gatinha sexta-feira à noite, é um negócio bom. Gostou, mano, da música? É, o Bá falou que vai fazer mais um filho. Todô, qual a outra mais música? Mais um. Rapaz, eu ia pedir uma música, o Bá falou, você vai, você acha dessa? Falei, pô, eu ia escolher essa música, é impressionante. Single Ladies. Não, você vai. Coloca vai. Aí, Isley Brothers. Ó. Caravan of Love. Ó. Ó. Agora vocês vão chorar. Ó. É, olha aí. Atenção, você que vai sair com a Laís aí. Vai conhecer o picadeiro. Marquei. Bagunçar a peruca do palhaço. É. Aí. Atenção, vou aproveitar a música aí para anunciar o ganhador do leilão do Estádio 97, a quarta e última vaga. Opa. Do leilão beneficente da promoção. Eu vou jogar no Moruntri. Presta atenção. Atenção, você que deu o lance e ganhou a vaga para jogar na lateral esquerda. Vai jogar no time do Aloysio Chulapa ou do Miller, hein? Muito bem. Caio Germani Barreiro de Jesus. Que beleza. Deu um lance de 2.322 quilos de alimentos não perecíveis e vai jogar no Morumbi no fim do ano, hein? Uma promoção muito legal da Passaporte FC, onde a galera vai lá e compra uma vaga no time, né? E a gente conseguiu algumas vagas para leiloar através dessa campanha beneficente do Estádio 97. Muito bacana, viu? Parabéns, então, Caio Germani Barreiro de Jesus. Vai estar lá no fim do ano jogando no estádio do Morumbi na promoção Eu Vou Jogar no Moruntri. Parabéns, Caio Germani. A produção vai entrar em contato contigo para armar tudo para você, tá bom? É, a gente continua cair com sons que o Domênico traduziu na sua história no rádio. Estádio 97 também tem oferecimento do consórcio Honda. A promoção chegou a sua vez, consórcio Honda. Compre uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e concorra a 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Vamos falar da Honda, Narigudo? Mas com um som romântico, hein? Olha só, amigão, consórcio Honda tá dando 50 motos CG 160 Titan todos os meses na promoção chegou a sua vez. E é super fácil, super simples participar. Basta você comprar uma cota de consórcio e você já estará concorrendo. E mais, hein? Você que já é cliente do consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente ainda mais a sua chance de ser premiado. É fácil, é barato, é a hora de você comprar sua Honda. E o melhor de tudo, amigão, você não paga juros. Olha só, Bis 125EX a partir de R$ 164,00 mensais. PCX a partir de R$ 203,00 mensais. Então não perca tempo, faça já o seu consórcio Honda e participe da promoção. Chegou a sua vez e já tem ganhador aí de sorteio, hein? Os 50 ganhadores representam 18 estados e nós aqui de São Paulo estamos com sorte, viu? Dois ganhadores, o Antônio Carlos de Melo de Mogi das Cruzes e a Francisca Eugênia de São Paulo. Então, amigo, compre você também uma cota de consórcio, pague suas parcelas em dia e seja o próximo sortudo a levar uma linda CG 160 Titan para casa. E olha, se não der tempo hoje, vai amanhã, liga lá pro Alex, que é o gerente da Monte Leone Motos, e marca com ele, fala que você quer conhecer lá, que você quer ver, fala, o Ben já falou para eu vir aí. E você também pode ligar, anota lá, ó, liga lá pro Alex, 20249500, 20249500, é a promoção, chegou a sua vez, consórcio, é Honda! Boa, narigudo! Esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Oferecimento de Engove, vai pra balada? Bom Engove pra você! Se persistir sintomas, o médico deverá ser consultado. Seu medicamento é contraindicado em caso suspeita de dengue. Também é oferecimento da Esser, construindo com valor. BV Financeira, precisando de ajuda pra pagar as contas? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Vou dar agora o recado da HDI Seguro. Você tá aí no seu carro, tá ouvindo as músicas do Dodô aí, da história do Dodô, as que ele mais gosta, tá ouvindo a energia, tá esperando o sinal abrir, tá tudo agradável. Aí batem no seu carro. Que pancada, hein? Você desce pra ver o que aconteceu, tá atordoado, e descobre que o motorista do outro carro é o Cauã Raymond. Essa batida vai juntar a gente pra olhar, hein? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar seu seguro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de bate pronto. Mas foi legal. Finalizou Sussa. O programa de maneira sussa. Tranquilo. Né? Tranquila, bacana. Deixou a Domênica ponto de bala. Bagaça foi legal. Ah, é. Agora é jantar e levar pra bate. Você, você concorda, Portuga? Foi sussa? Foi legal? Yeah. Legal, yeah. Tô com uma bilha no rabo. Yeah. Ah, é. Muito bem. Estamos chegando ao final de mais um Estádio 97, velho. Quem ganhou a camiseta da Energia com apoio da fitcamisetas.com.br? Sim, quem ganhou foi o Vitor Soler. Vitor Soler ganhou aí com apoio da Fit, o parceiro do seu evento, fitcamisetas.com.br. Todos que ligaram ganharam também os bonés Estádio 97 Vista Aérea. Telefone 3031-2288. Muito bem, passou aqui, ouvinte tem prioridade. Passou aqui alguém que não deu o nome pra produção, mas claro, e a Márcia Palmeirense. E eles que achavam que quem fazia as minhas imitações era o Mota. Ele falou pra mim. Acharam que era o Mota? Eles deram tal capacidade pro homem do patinete. Olha lá. Fez um motinho, hein? Olha lá. Olha, tá bem? O Mota não imita ninguém, mas sabe quem imita o Mota? Dodô! Eu? Opa! Faz tudo que ele faz. Não faz, ô Aguinaldo? Ai, não, mas você sabe que o Mota, o Mota tem essa capacidade. Mas é o Aguinaldinho. O Mota tem essa capacidade de confundir muitos ouvintes, hein? Muitos ouvintes confundem, muitos de nós confundem o quê, Regina? Com a voz do Mota. O Mota falando algumas besteiras. É, os caras acham que surdo. É, mas tem, mas tem, viu, mano? Agora, maior sacanagem. Você tinha uma perfuração no tímpano. Quando as pessoas chegam assim, vocês são do estádio e tal, o Mota sempre se apresenta como Domênico Gato. Que isso? Sempre, ele sempre chega e fala, eu sou o Dodô. Ô, eu fiquei sabendo que o Mota já fez casamento no lugar do Domênico. Não, senhor, fez porra nenhuma. Vai casamento, se bobear, pega o noivo. Fez casamento, tá louco. Ele tem um latex que ele põe a careca e depois cola cabelo, fica igualzinho, velho. Ai, ai, ai. Fala quem vai fazer o seu show no seu lugar. Dandan, obrigado pela sua participação aqui. Mais uma vez. Você que tá na categoria de base. Mais uma vez, obrigado. Você que descobriu quem é o Plihal. É, exatamente. Valeu, Plihal. Quero mandar um rebola queixo aí pro Eduardo Passeri. Rebola queixo? É um chupa bem chupadinho. É. O Renas, o Eduardo Passeri, o Daniel Gaeta, o Marcão Piccolo. Um abraço com meu pai. Obrigado. Valeu, Dandan. Obrigado, viu, pela presença. Estádio 97 volta na segunda-feira no oferecimento da Esser. Construindo com valor.

Energia 97, energia que te move. Sejam muito bem-vindos. Ótima noite pra vocês, boa noite pra São Paulo, pro Brasil e pro mundo. Tá começando o Night Sessions aqui na poderosa Energia 97. Eu sou a Gabi Tricânico, vou com vocês até a meia-noite. Olha só, pra começar essa sexta-feira que é dia de balada com essa noite deliciosa. 32 graus aqui na capital e você que deve estar aí no trânsito, chegando em casa, ó. Vem o DJ Anderson Tomé. 8 e 7, começou o Night Sessions! Night Sessions. Sessions. Sessions. Sessions. site has varying degrees of intensity. Sessions.